Justin Bieber. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 3078 2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. I want to win English Life. Quero vencer, quero crescer. I want to learn English Life. Quero viver, eu quero voar. A English Town, a maior escola de inglês online do mundo, agora é English Life. Porque viver o inglês pode mudar a sua vida. English Life. Ligue agora 0800 719-1999. English Life. English Live, inglês ao vivo para você mudar de vida. Justin Timberlake. Energia. Seja para reformar a casa, comprar seu veículo ou organizar sua vida financeira, na BV Financeira você encontra o crédito que precisa, com taxas especiais e ótimas condições de pagamento. Descubra o crédito certo para você, é só ligar 3637888 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800 011 7888 nas demais localidades. Se preferir, acesse bvfinanceira.com.br. Na BV Financeira você sempre pode mais. E antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. Chega 5h30 na bodeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Presidente, que o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pasto de alçapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. Ih, pra eternizar, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa bambi. Ai, pra lá seus gambá. Só com o juiz pra ganhar. Só do moral quando for trimundial. Chega 5h30 na bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Menina! Começando a edição do Estádio 97. Tamo aí, né, senhoras e senhores, em nome de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem, de BV Financeira, crédito com desconto em folha, ligue 3037888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Em extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece o Extra Gol, tá no ar o Estádio 97. Boa tarde, amigos. Tarde. Ah, boa tarde. Boa tarde. Ah, boa tarde. Ah, mais ou menos, né, Domingo? Ah, por que mais ou menos? O Ben já não me deu boa tarde. Não, entrou mal mala aqui, só falou oi pro Domênico. Esse cara deve estar sensível demais, que eu já falei com ele 3 vezes. É, cara, eu não sei o que, que ele quer. Não foi comigo, não. Ele quer que eu comemore o quê? Um gol de Copa do Mundo, que eu dei um abraço nele. Não, eu queria boa tarde só, né, Benjo? Velho, cara, faz o programa, faz suas piadas. Você aceitaria um beijo dele? Faz suas imitações aí, e não me enche o saco. Caramba, já sim. Começou bem. Nossa, velho, tá mal, hein, velho? Tá vendo? Meu primeiro dia de programa. Um beijo dele. Ontem eu tava no carro ouvindo o programa. Eu ouvia ele. Eu falei, puta, mas o cara é bom, né, velho? Mas isso que é legal. É você ter o um contato com ele assim. Eu queria pedir, Domênico, pro Bar. O Bar, que é o maior produtor do rádio. Profissional. E tem todos os arquivos aí, que pegasse o primeiro programa que eu participei. O que o Ben já falava de mim agora, pra vocês verem a diferença. Tá mudando, né, velho? Ah, mas isso é que a gente vai conhecendo a pessoa. Você quer que eu fale o quê, muda, isso muda. Então tá bom, peraí que ele tá carente. Rude, você é espetacular. Não, não quero que você, quero que você me dê boa tarde. Isso não existe. Não, Rude. Eu não sou, não. Vamos agradar, massagear o ego do rapaz. Rude, não, isso olha, não é ego. Porrada agora, hein? Espetacular. Isso é porrada nele mesmo. Você daria pra ele. Você é sensacional. Cara, eu não sei como as grandes emissoras americanas ainda não contrataram. Não, agora você sacaneou. Olha, o Jerry Lewis faz stand-up, ele tem que aprender com você. Eu trocaria isso por uma boa tarde, juro. Eu pediria de palmas pro Rudy. Vamos lá, de pé. Não, eu aplaudo que o Rudy é muito bom. Eu trocaria isso por um boa tarde. Mas ele não falou nesse contexto aí. Agora você pegou pesado com então ele. Então vai lá também e alisa aí. Pento! Por isso que é legal ouvir o programa. Depois os caras vão pra Minas aí. Por isso que é legal ouvir o programa do carro. Do carro? De casa, mas é, você falou um negócio. Você ouve o Rudy no carro, é espetacular mesmo. Entendi. Mas quando você tá do lado dele... Não é legal. É chato paca, velho. Você vê o que é, Domênio? Chamou de chato. Faça esse exercício. Pega o primeiro programa depois, por favor. Pega o primeiro programa e vê ele também, Bah. Aliás, há quanto tempo você está aqui, hein, Rudy? Já fez a conta? Você estreou quando? Pro Benjamin deve ser uns 20 anos que eu tô aqui. Não, quanto tempo? Ele não me aguenta mais. Mas... Não falei que eu não te aguento. Acho que eu tô uns 3 anos aqui, eu acho. Eu entrei aqui, o Palmeiras tinha acabado de subir. Acabado de subir? 2014? Lembro, 2013 pra 2014, né? Ah, é? Eu lembro. Foi isso? Sei lá também. Bom, também você me lembrou uma coisa que não é legal, viu? Vamos lá, ô, seu Bento. Legal. Beleza. Vamos lá, seu Bento. Tá legal agora? Vamos lá, seu Bento. Tá legal pra caramba. Agora tá uma merda, né? Fala do maior do mundo aí. Não, antes de você falar... Boa noite, Benjamin. Ô, Azedão, antes de você falar... Você gosta mais do Azedão ou do Rudy? Ah, peraí. Do Azedão, evidente. Outra pergunta idiota. É, porque o Azedão é santista. O Azedão é um trilhão de vezes melhor. Evidente. Fala aí, Benja. Os caras você falou de coração? Ó, quando os caras estão vindo, os caras... Você falou de coração? Olha aqui. Mas eu prefiro o Azedão. Deixa eu só dar um toque aqui. Que olha que novidade bacana. Hoje está começando com a gente de volta. Quem? O Bom Filho, a Casa Torna. O consórcio Honda. Oh, aí sim, pessoal. Boas amigo meu. Boas-vindas ao consórcio Honda. Faço vários eventos para ele, Benja. Então você vai ver a novidade, Landus, que eu não te contei. Opa, novidade. Olha, hoje... Os 5 primeiros ouvintes que ligarem e falar, anota essa frase: consórcio Honda é fácil, barato e sem juros. Olha que frase fácil. Consórcio Honda é fácil, barato e sem juros. Eles vão ganhar um par de ingresso. Pra quem? Meus amigos, sabem pra quê? Pra quê? Que nós faremos o Estádio 97 ao vivo. Ah. Não. Ao vivo? Um dia depois do término do Brasileirão. Olha, um dia quente, hein? Justamente, no dia 5 de dezembro. 5 de dezembro, segunda-feira. Lá no Banco Honda Hall. Tá de brincadeira. Que o Landu se deita e rola nos stand-ups. Aí sim, hein, Benja? E com tudo incluso. Tudo o que é tudo incluso? Entrada, comida, bebida. Ainda vai ganhar um kit demais do consórcio Honda. Você tá sacando. Aí é moral, hein? Sensacional aí o consórcio Honda, hein? Os 5 primeiros ouvintes que ligarem hoje. Então é só você ligar e falar consórcio Honda. É fácil, barato e sem juros. Sem juros. Imagina, os torcedores do Palmeiras vão poder comemorar o título com o Domênico. Não vai. Eu acho que sim, né? Mas eu acho que a gente vai comemorar. Ô, eu vou te falar uma coisa. Talvez possa comemorar antes. Sim, mas você pode comemorar antes, mas a festa, o programa ao vivo é dia 5. Ô, Benja. Então, se você comemorar antes, você vai comemorar com seus amigos aqui na rádio. Exatamente. Mas lá, você vai com a camisa do Palestra, você vai com bandeira. A comida lá no Honda, os caras às vezes falam, eu não gostei do show do Rudy, mas a comida... Falando sério, cara. É espetacular. Você estragou um abraço pro Ricardo, cara, presidente do consórcio. Ricardo. O japonês Ricardo. Mais sexy do mundo. Gente boa pra galera. E o meu carro. O meu carro é consórcio. É, o meu. E o Danilo Contreiras. O meu veículo é consórcio. O Ricardo. Manda um abraço pro Roberto Sasso, pro Mário Levi. Verdade. Grande então, Sasso. Tá o corintiano Roberto Sasso. Vamos lá, seu Bento. Fala do Santos então, vamos lá. Santos. Gol. Ué, Gê, tá aqui, mas olha só. Ó, depois de fechar com o Vladimir Hernandes, né, o Santos está perto de acertar a contratação do meia Felipe Gedós. Olha. Quem? Gedós, atualmente no clube Brugge da Bélgica. O jogador tem contato até o final de... Bruges. Ah, não sei, mano. Fala direito aí, ó. É Bruges. Ele falou Brugge. Se eu falo David Geta, nossa... Ah, não sabe quem é o David Guetta? Aliás, Bruges é uma cidade. Vai, linda. Defende agora lá o tonto. Você, defendendo o quê? Vai, trouxa. Defendendo quem, o quê, seu cara? Outra coisa, hein? Quando é a manchete do Palmeiras, você não erra na mesinha de jogador, não, né? Vendido. Não, mas esse jogador que também ninguém conhece, pra você tá atacando, é. Conhece o Johan. O Johan conhece, né? Já bem conhece, é craque. Manezão, você fica na sua aí, viu? Não sou mané, não. Fica aí, fica na sua, viu? E outra coisa, não adianta mandar Twitter reclamando. Aí, Azedão. Você parece o Pelé, né? É santista e só fala besteira. Então toma um cartão amarelo aí pra você. É... Toma, toma, trouxa. E daqui a pouco pode ser expulso, hein? E, ó, não adianta mandar Twitter reclamando que o Azedão fala mal do Palmeiras. Não gosta, não ouve o programa e vai se ferrar também. Se falar muito, vai ser expulso. Mas isso aí. Só tô avisando. Lá, tá chegando aí. Nunca vi falar desse cara aí. Boa, juizão, é nóis. Jogou aí a Libertadores. Como é que é o nome dele? É, Felipe Gedós. É, ó, ótimo jogador. Como é que você nem sabe quem é o cara? Ó, pera aí, pô. Tá negociando. Tá vindo de fora, não é? Tá. Falando bobagem. É jogador bom. Brugues? É isso? É, Clube Brugues, da Bélgica. Brugues. Falando groselha aqui. Uma cidade linda. Não, mas não tem o S, é Brugues. Ó, só vem craque de lá. O Leandro Pereira pra vocês. E agora isso aí. Ai, é. Eu não conheço. Mano, você conhece jogador? Você que é um cara que atua aí no meio. Não, sinceramente não. Benjamin conhece? Negativo. Então vai ser um craque, vocês vão ver. Vai. É bom chegar quietinho assim. É bom. Tá certo. Mais alguma coisa do Santos ou não? Não, né? Quem já fechou com o Michel Bastos? Ainda não. Precisa ver quem vai mandar pra lá. Vamos ao... Já que foi citado aí, vamos ao Tricolor, então. Pô, manda o... São Paulo! Fisioterapeuta, manda qualquer um, velho. Aê, Motinha. É nóis. Mas tá aí, tá na expectativa do Wellington Ney, né? Deve vir mais alguém nessa então, linha. Então, diz que tá tratando tudo em segredo, né, velho? É, porque esse, eu vou te falar, esse surpreendeu, né? Segredo de justiça, mano. Esse surpreendeu, o Wellington Ney um pouco soube... Marco Aurélio Cunha tá tratando tudo a sete chaves. Não fala pra ninguém. Ele é bom, né, Motinho? Sim. Olha quem tá aí. Marco Aurélio. Não fala pra ninguém o que é, velho. Tá com tosse. Oi. E aí tá. Dizem que agora tá pronto aí pra ser votado, né? O novo Estatuto de São Paulo. Vamos ver. Né? Muita coisa pra ser discutida ainda, né? Inclusive, se vai ser. Não haverá mais reeleição no São Paulo. Né? Seriam 4 anos. Direto, né? E o candidato não teria mais direito à reeleição. Então, muitas coisas para se discutir no São Paulo. Inclusive, uma das coisas de preparação é para daqui a 2 anos ser discutido se o sócio torcedor poderá votar para presidente. É, isso é legal, hein? Boa ideia. Legal, tipo assim, é que o pessoal fica com medo porque, por exemplo, um cara vai lá, compra, sei lá, 100 títulos de sócio torcedor e coloca a vota nele, entendeu? De repente, um cara muito rico. Pega um Paulo Nobre da vida. E o trem, pode vir os... Nossa, que teoria absurda essa. Não é a teoria que os caras usam. O cara vai comprar 100 títulos pra votar. Não é assim, porque mesmo se for valer pra sócio torcedor, você tem um prazo, você tem um tempo, né? Ah, comprei hoje, vou votar, amanhã não sou mais. E você não acredita assim que os caras podem fazer isso? Isso não funciona nem em clube. Às vezes você vai ter uma eleição, tem clube... Que no o Corinthians, sócio, como é que é? O sócio precisa ter um certo, uma quantidade anos, né? De anos. Então não é dois assim. Anos. Mas tô falando, no Corinthians quem o sócio não vota? Não o sócio torcedor, o sócio do clube. Do clube. É. Boa. Você é a favor que o sócio torcedor vote? Não. Por quê? Por que não? Eu acho que é uma coisa... Precisa ser muito bem estudado esse negócio de sócio torcedor votar. Eu discordo. O sócio torcedor só pode votar se você desmembrar o social do futebol também. Porque, por exemplo, se eu sou sócio do clube... Eu tenho uma preocupação. Se eu sou só torcedor, eu tenho outra. Lógico. Então, eu sou contra. Eu sou extremamente a favor, porque eu acho que o sócio torcedor, a ser de cada clube, eu acho que ele, inclusive, ele tem muito mais direito do que o associado do próprio clube. Porque os dois são associados indiretamente e diretamente. Um é da parte social e o outro é voltado para o futebol. Já que o sócio torcedor, tá certo, banca a parte social também, porque indiretamente aquela contribuição que ele dá na anuidade que ele paga pro clube, tá certo, para fazer parte do programa, Isso daí acaba subsidiando a piscina, acaba subsidiando a quadra de vôlei, a quadra de basquete, não, não. O cloro. Sim, Benjamin. Não, não. Sim, o dinheiro porque... só dos torcedores é só pro futebol. Não, não, não. Mas é que tá, Benjamin. O dinheiro vai pro clube. O dinheiro vai pro clube. Por mais que os clubes digam, ah, mas é, eu vou usar pra contratar, ah, eu vou usar pra pagar a conta do futebol. O dinheiro do futebol, ele é usado na parte social, sim. De qualquer clube. Isso não é exclusividade do São Paulo, que eu não é exclusividade saiba, não. Do Corinthians. É sim, é sim. Mas quem te falou isso? Benjamin, a parte social do clube, ela é deficitária. E daí? Ela é deficitária. Não, mano. Todo clube social hoje é deficitário, a não ser, sei lá, o Pinheiros, o Círio. Então, o clube, por exemplo, o Corinthians hoje, Benjamin, se não fosse o futebol, a parte social dá prejuízo, então, cara. O fiel torcedor, então, já tem 50% daquela Omni. E as outras, a outra metade vai pra pagar o clube? Não, não, Benja, você não tá entendendo. É um dinheiro que vai pro clube, tá certo? O clube, ele alega que ele gasta com futebol. Mas se precisar gastar com cloro de piscina, ele vai gastar. Quem que vai determinar o quanto vai... Ah, arrecadamos tanto, vamos comprar um jogador com o dinheiro que foi arrecadado no fiel torcedor. Ninguém faz isso. Só vê o balanço. Ninguém expõe... Então, mas ninguém expõe essa conta. Gente, tá na cara que toda a parte social de qualquer clube hoje, ela é onerosa pro clube. Ela dá prejuízo. O clube, ele se mantém aberto, tá certo? Na parte social, justamente por causa do futebol. E eu acho uma pouca vergonha isso daí, cara. Depende do clube. Eu sou a favor. O São Paulo não se mantém por causa só do futebol. O clube bom, do pode o Palmeiras ser, agora. Pode ser. O Palmeiras eu não sei, porque depois desse negócio do estádio, eu não sei como é que ficou o clube, mas o clube do Palmeiras também é. É autossuficiente? Eu não vou te falar 100% é autossuficiente, mas são clubes com número. Não, mas sinceramente, número, Benjamin. São clubes, mano, com quantidade, com número de associados muito grande. Então, cara, mas é que tá. Na boa. Se você para pra pensar. É uma conta que você tá vendo que o clube não tá tendo lucro. Tá certo? No máximo empata. Ou tem uma merrequinha de sobra ali pro clube. Mas não dá, cara. Mas eu acho que o clube não se sustenta sozinho. Então, não. É o que eu penso também. Eu acho que todo clube hoje, na parte social, ele é deficitário. O que acaba carregando aí a conta é a parte do futebol que acaba subsidiando isso. Mas tudo bem. Então eu penso assim, Motinha. Se o importante, tá certo? Pro torcedor... É a parte do futebol, já que o cara contribui com o sócio-torcedor, com o fiel torcedor, com o avante, com o sócio-rei, eu acho que esse cara tem direito a voto depois de tanto tempo que ele é associado, sim. Ele não precisa necessariamente fazer parte de uma parte social do Mas clube. Mas você precisa desmembrar, então. Então, sim, eu sou a favor do desmembramento. Eu sou a favor do desmembramento. Porque a parte social, Benjamin, na boa. O futebol ele não pode subsidiar peteca, vôlei, basquete e natação, cara, na boa. Se aquela parte não é autossuficiente, se ela não consegue gerar um lucro, então tem que fechar, cara. Tem que fechar. É triste falar clubes... isso. É triste, mas tem que fechar. Ô, Benja, mas é por isso que os clubes não querem separar. Eu vou repetir... Porque o dinheiro que entra pro futebol é enorme, né? Eu era conselheiro do Corinthians. Eu vou repetir pela enésima vez que eu tava lá. O Citadini subiu um dia lá no palanque e falou, precisa desmembrar o social do futebol. Quiseram matar ele na época. Mas é lógico que eles não querem, Benja. Quiseram matar ele. O dinheiro que entra pro futebol é gigante. Eu tô falando de coisa de 2003, não vou falar de quase 12, 13 anos atrás. Se passaram, olha quantos anos se passaram e ninguém fez. Porque o cara, o dinheiro que entra pro futebol é uma coisa enorme, gigantesca. Mas o dinheiro que sai do futebol, o dinheiro que o futebol, o quanto o futebol gasta também é gigantesco. Tá, mas o clube não sustenta o futebol. Ao contrário, sim. Acho que não. Então. Como é que o clube vai sustentar? Não, já sustentou, viu? Já teve isso em... Mota, o Juventus já teve 100 mil sócios, cara. 100 não, 120. Então. O Juventus era o maior clube de associado da América Verdade, Latina. Isso? Sim. O Corinthians tinha quase isso. Você vê hoje, abandonado, né? Então, o Corinthians tinha quase isso. Porque muita coisa mudou. Hoje, as pessoas vão comprar um apartamento. Tem um apartamento os aqui. Os prédios têm academia, né? E tal. Prédio clube, né? Vem a crise... Pô, o nego corta isso, corta aquilo, entendeu? Então foi diminuindo. Academias, né? Tem essas coisas. Então não. O cara não vai mais lá. Mas é uma pena, né, velho? O Corinthians hoje, se tiver o clube 10 mil sócios... Não sei se eu tô falando bobagem, acho que é muito. Já falaram pra mim que é 8 mil no São Paulo. 8 mil sócios. Só? Ah, mas caiu muito, né? Eu acho que sim, Benjamin. Tanto... Cara, os empreendimentos hoje, eles têm uma estrutura de clube. Exatamente, cara. Ninguém mais quer saber. Alguém me mandou aqui e falou que... Pra, academia. O direito a voto quadra. No São Paulo para conselheiro seriam 6 mil, só que só vão 3 mil votarem. E tem outro detalhe, né? Hoje, para você, depende do clube. Não é uma coisa barata para você ficar sócio. Porque você vai numa academia, você vai lá e paga a tua mensalidade. O clube você tem o título. O clube, né? Você tem que comprar título. Tem clube que é caríssimo. É, você que é sócio da Harmonia. Quanto você paga lá o título? Sócio, da Harmonia? Sou sócio da Hebraica e do Harmonia, nota. Ó. Do Hebraica você pagou a luva? Entrar? Não, já é hereditário. Não, né? Quer. Ah, é? É. Família? Ali você mostra, o sobrenome, velho. Sobrenome é teu título. Que nada, você manda foto do Chimoque. Pega Labac, Rosenbaum. Aqui, não, você manda foto do Chimoque, tá parado. Olha aqui, ó, que bonito, que coisa bonita. Olha aqui, o Sombra me mandou coisa um WhatsApp. Bonita. Olha aqui, o Sombra me mandou um WhatsApp dizendo que a parte social de São Paulo se autossustenta assim. Aqui, ó, ele falou, pegou a informação com a pessoa e tal. São Paulo tem cerca de 6 mil sócios. 6 mil, tá vendo? É, mas a mensalidade só de sócio individual é de R$220. É caro, então, hein? É caro. É, não é mensalidade menos... barata, não. Não, mas pelo menos ele se paga, né? Mas o que tá incluso nessa mensalidade aí? O cara paga o exame médico quando ele exame vai na piscina? Exame médico, vê se tem frieira lá pra entrar na piscina. Tem... O cara pode fazer uma massagem. Clube, né, velho? É. Não, mas às vezes você tem mais coisas. Usa a calma, tem? Usa quadra tem direito de a massagem. Vai tem tomar que, sol na piscina. Tem que desmembrar, viu? Eu falo do... Fala, o, do, do o, Mauro, o que você usa lá no clube? Do, então, o squash... Squash. Dá uma... Dá um dividendo, viu? Ah, é? Eu falo, tem que desmembrar. O squash é diferente do... Do sociável, squash. Da piscina, do tamborel. Tem, né? Ah, é. Então, tudo que for de rebatida, você faz uma agremiação. Entendeu? Por exemplo, você vai lá, você paga não sei quanto de título. Ah. Aí você... Tá entendendo, Domênico? Tô entendendo. Aí você... O que eu falei, então? Tô entendendo. Vai falando que eu tô entendendo. Aí você, por exemplo, viu, mano? Sim. Você quer... Ah, eu também quero jogar tá squash. Tranquilo. Aí você paga mais 50. Quero jogar tamborel. Paga mais 50. Não. Que é isso? Tá, pede desculpa. Esse tempo louco, pede desculpa, né? Desculpa. Mas desculpa é quando você faz proposital. Viu, não, Benja? Senhor. Não tem essa de proposital, não. Você não acha isso? Hein? Ô, vô. Tudo que ele fala, Benja, fala que sim. Não, mas eu sou fã do vô. Pra mim, tudo que o vô fala é perfeito. Esse vô aí, meu. Nossa. Eu gostaria de voltar no senhor um dia. Não, a gente tá fechado com o maior presidente que é o Leco, viu? Que presidente bom. Leco é bom. Fechou com ele agora? Fechamos com ele agora. Agora, depende do resultado. E o Guardiola? Ficou lá o WhatsApp? Ah, não preciso. O Ricardo tá indo tão bem agora, viu? É. Vamos junto. O Guardiola perdeu ele. O que o Leco fizer, tamo junto, viu? Ó, o Lebate aqui falou pra mim que sabe quanto custa o título do Juventus, mano? R$5.000. Puta, então, cara, não é cinco barato. Pau, cara. Como é que você vai pagar 5 pau? Não é barato. Tem clube aí que custa 30, 40 mil, cara. É caro. É. Quanto custa do Corinthians, será? Sim, mas é caro. Acho que é um pouco mais, hein? O Bayern tem mais só, que 5 é mil? Só. É, porque é o maior clube da América Latina, né? Já entraram no Corinthians? Bacana, você entra no Corinthians, é pau a pau ali com o Ciro, com a Harmonia, com o Pinheiros. Lógico que é, velho. Aí, Benjamin, explica pros caras. Você é sócio de lá, Ben? Cara, eu sou sócio desde 1900 e... É que você não paga, né? Então, mas eu não pago. Mas você vai? Não, mas vou te falar, eu sou inadimplente porque é uma coisa muito louca. Há anos que ninguém me manda mais nada. Eu não recebo um boleto do Corinthians. Vai, custa você pegar e ligar na administração e falar, não recebi, você pode me mandar pagar. Por e-mail? Amigo, quero pagar, viu? Amigo, então, sabe quantas vezes eu já legal, falei? Né? Você tem que... Eu não recebo um boleto da mensalidade do Corinthians há anos. Ninguém me manda mais. É lógico, você não paga, os caras estão gastando o selo à toa. É lógico. Manda lá, o cara coloca um selo e manda pagar do Benja. É lógico, idiota. Como ele não paga. É lógico, como é que eu vou pagar um negócio que não tem o título na mão? É, não tem o... Ah, você tem sim. É que chega manda lá, um zap aí pro Roberto, ele manda. É. Bom, senhores. Eu sei de pedir. Vamos lá. É Estádio 97 na Energia 97 em nome de HDI Seguros. É debate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome de English Live. Ah, agora eu vou falar de English Live. Quer fazer um golaço na sua carreira? Quer driblar as dificuldades de conseguir aquele emprego melhor? Então, meu amigo, minha amiga, antes de qualquer coisa, você tem que virar craque no inglês. E a English Town, a maior escola de inglês online do mundo, agora é English Live, porque viver o inglês pode mudar a sua vida. A English Live tem aulas ao vivo para você treinar conversando com gente do mundo todo, inclusive com professores particulares, se você quiser também. Na English Live, você aprende em tempo recorde, porque pode estudar a qualquer hora, em qualquer lugar. Se você estiver, por exemplo, na frente de um tablet, na frente de um computador ou, de repente, num celular, aí todo mundo tem celular hoje em dia... Você consegue estudar. São 24 horas por dia à sua disposição. Isso mesmo. Com a English Live, você não perde tempo e nem dinheiro indo até a escola. A English Live está sempre com você, sempre do seu lado. Fala aí, hein? Você falando inglês é show de bola, né não? Então ligue já pra English Live 0800-719-1999, hein? E se você falar que tava ouvindo a gente aqui, o recado que eu tô mandando agora, então é o seguinte, vou te dar um descontão, mas só pra quem tá ouvindo. Você vai ganhar um desconto legal agora, exclusivo. Ligue agora 0800-719-1999. English Live, inglês ao vivo pra você mudar definitivamente de vida, tá bom? Estádio 97 também, em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome de Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Em nome de BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. E agora o Benjamin vai dar o recado de extra. Vamos falar de extra, Benjinha? Ou você quer dar outro recado? Não tem problema, você fica à vontade aí. De extra, parceiro. Falei, vamos de extra, né? Vamos falar de extra, extra sim. Extra é legal. Que isso? Olha só, você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs pra você. E pensando em chamar os amigos e a família pra ver um jogão em casa, hein? É, hoje é dia de jogo. Que jogão que tem hoje, hein? Bom jogo, hein? Um excelente jogo. Então é melhor abastecer a geladeira com muita Brahma pra ver se o time dá show de bola e tomar aquela Brahma bem gelada. Os craques do gramado vão entrar em campo para a rodada do campeonato. Mas e você, hein? É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar Brahma. O Extra Gol tem ofertas imbatíveis para você curtir o futebol com seus amigos e sua família. Porque você sabe, no Extra, o dono da bola é você. Aí é só escalar a Brahma gelada para toda a torcida, porque você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece Extra Gol. Você merece extra economia, mas lembre-se, hein, Dodô? Beber só com moderação, hein? É verdade, só com moderação. Gente, futebol é aqui no Estádio 97. Domênico. Pois não, seu Bento. Tem uma notícia aí, seu Bento? Entra num saforte aí, seu Bento. O valor notícia. Do título do Corinthians aqui. Chegou a notícia? É, redondo os valores aqui. 2.600, o título familiar. R$2.600. É, eu vi que tá com desconto aqui ainda, Bento. Ó, 2.460. É. Descontinho? Tem descontinho? Tem descontinho aqui, ó. 2.460. Se levar uma peça de mármore, ganha mais. E a mensalidade, 170 pila. É 170 reais? É. 170. É. Não, é porque ele falou que era bem mais caro, mano, que o do Juventus. Não, do é porque Juventus. Tá com desconto aqui, tá 80% ah, off, velho. O quê? Tá 80% off aqui, é. Tá com o Juventus é mais caro que vocês, mano. É, e tem o individual aqui, que é 1.980, e a manutenção aqui, a mensalidade. Se for encanador, ganha mais desconto. E tem o bagulho aqui, é o seguinte, hein, Domênico Gato. Eu vou corrigir essa topeira aqui, já que o Mota tá querendo qual zoar. Qual que é a topeira? Essa topeira do Mota aqui, ó. O Wagner Feitosa, sim. Ah. Você passou uma informação Feitosa. Equivocada, Mota. Equivocada? É, a diretoria de São Paulo, não é que ela tá planejando, é que o sócio torcedor vote, tá certo? É o sócio do clube votar no presidente. Porque hoje aí o sócio do clube, ele vota em conselheiros que depois elegem o presidente. Tá, entendi. Então, não é isso do sócio torcedor, não. Então, o trouxa aí que não entendeu o que eu falei... Nossa, não, trouxa entendeu então, sim. Então, é que você foi confuso. Então, você que tava pagando pau pros ouvintes aí... Não tô pagando pau, não. O cara foi sucinto na explicação. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Há um estudo no futuro... Que possa vir o sócio torcedor votar no. Não, mas você está tratando mal o ouvinte? Ah, ele só corrigiu uma informação que você deu errada. Fala, Sombra. Ó, a lei que vai votar. Pera. Desculpa, eu não tô nem aqui que eu tô com uma tosse do inferno, cara. Opa, melhor aí. Então sai daqui com essa tuberculose. Que isso? Que isso? Cavalo, né, eu vou tossir na sua cara, moleque. Ah, não. Pô, mas se você entrou no estúdio, no mínimo é para corrigir alguma coisa que o Mota falou. Não, é isso que tá falando aí. Vocês estão falando aí, não tem nada a ver sócio torcedor? Após. Aprovação do estatuto, o próximo presidente vai ter um ano para colocar em estudo algumas coisas. Separação do futebol e do clube. Então, Bota tinha razão, mano. E, não, além mas disso, é o ouvinte que também colocar a votação de sócios e sócios torcedores para eleição do presidente do clube. Foi o que eu certo, falei Sombra? Aqui. Não é uma resposta simples para dar assim, tem que ver, cara, um monte de coisa junto. Acabei de falar isso também. Eu acho que não é uma coisa, por exemplo, é difícil. Ah, popularmente, legal, você quer que eu agrade as pessoas? Ah, legal, boa. Não sei se são prolixos, não, quero saber a tua opinião, então, você gosta ou não? Não, não tenho uma opinião ainda. Não. Eu acho que não é uma coisa simples dizer, ah, não, tem que todo mundo votar. É, cara, eu acho meio complexo. Eu não sou nem a favor nem contra nesse momento. Eu queria entender um pouco mais como vão fluir as coisas, se vai ter separação do clube, do futebol ou não. Né? Pra poder qual depois ser, opinar. É, vai ser só a eleição direta? Ou vai ter um peso o sócio-torcedor, outro peso o conselheiro do clube? E o conselho administrativo? Como que integra tudo isso? Eu penso dessa maneira. Mas tem que entender melhor isso aí. Mas, Sombra, isso daí deveria ter sido pensado antes de começar o programa, porque o ouvinte que tá agora no carro, ele tá esperando uma resposta contundente, um ponto de vista já formado. Mas é verdade. Resposta. O cara não tá aqui pra ouvir, sei lá. Velho, isso aí você deveria ter pensado, sei lá, meia hora porque de começar o programa. Porque falando assim, a gente consegue formar a seguinte opinião de pessoas que, de repente, já tem uma opinião formada, o cara fala assim, pô, é verdade, meu, talvez eu esteja equivocado, acho que tem que pensar um pouco mais. E às vezes a gente, antes de falar besteira, tem que pensar um pouco mais, né, Domênico? Ah, mas o mano joga no ar. Não, então, sabe, colar, Domênico, eu acho que o ouvinte agora, ele quer já alguma coisa mastigada, porque o ouvinte trabalhou o ouvinte ele trabalhou o dia inteiro. Ele espera da gente aqui uma opinião contundente e sólida, para que ele já possa formar o ponto de vista dele. Agora, quando ele chega aqui, tá certo? Com a muretagem à vista. Então. Fala, pô, eu vou me tornar um... Ó, você tá fazendo o ouvinte uma massa de manobra, cara. Se tivessem pensado um pouco mais antes de tomar decisões equivocadas... Não estariam com uma dívida bilionária. Ai. Não, mas quem está com o Flamengo, por exemplo? Qualquer um que se encaixar nisso, tá bom. Como é que era o nome do indivíduo que mandou aí questionando? Feitosa, né? Quem? Então, se ele tivesse pensado um pouco... Vou ver o nome do cara. Antes de falar, pô, acho que o Mota falou isso, não falou isso. E teria falado uma besteira dessa. É, o Wagner Feitosa. É isso aí. Mas ele não te ofendeu. Ele não te ofendeu, você tá ofendendo o cara. Você ofendeu. Não, muito pelo contrário. Ele falou o seguinte: ele falou, ó, corrige o Mota. Não é o sócio torcedor do Tricolor que tá planejando. Se tivesse pensado. Eu não sei quem tá errado, mas o Mano não tem razão. O Mano tá errado. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele tá errado, mas ele não tem razão. É o único que não tem razão, Mano. É, vocês estão sofrendo de muretite aguda aqui, velho. Viu, Domingo Gato? Não, muretite aguda. Quando você me perguntou aqui, eu falei, é difícil responder, mas de bate-pronto, falei, eu sou contra. Não, mas eu entendo até o seu ponto de vista. Mas você é contra. Não, porque isso aqui não é tão simples. Não, mas eu entendo você. Mas eu falei, a princípio, eu falei aqui, a princípio eu sou contra. Não, mas você foi pego de surpresa. Enquanto você não desmembrar... pego de surpresa. O Benjamin, ele foi pego de surpresa. O Sombra barra Mota, eles já vivem essa situação Sombra de troca. Sombra barra Mota? Sim, eles já vivem essa situação de troca de estatuto há mais de 6 meses. Eles já deveriam ter uma ideia muita formada coisa no clube. Tem que mudar e ser avaliada antes de tomar uma decisão. Eu sei que o Mano não é fácil. O Mano tá querendo polemizar, cara. É complicado isso, cara. Ó, Domênico, por exemplo, eleição no Brasil, eleição direta, tem os seus problemas. Nos Estados Unidos, eleição indireta também tem os seus problemas. Nos Estados Unidos, por exemplo, é uma eleição indireta. A Hillary teve mais votos que o Trump. Mas quem ganhou? Foi o Trump. Porque aquele sistema eleitoral determina assim. Então, cada sistema tem os seus prós e os seus contras. Não é fácil analisar a coisa assim, simplesmente. Ah, só se o torcedor vota, legal. Beleza. Como que é manipular para você, de repente, amanhã ter 20 mil votos a mais, pagando R$15 por mês? Quanto tempo de sócio torcedor você tem que ser para amanhã exercer o direito de voto? Não é simples a resposta. É difícil, né? Eu acho que assim, vai ter eleição, legal. Você tem que ser sócio torcedor por no mínimo 4 anos. Eu colocaria assim. Sem sócio torcedor... 5 anos e de maneira ininterrupta, porque às vezes o cara é sócio e muitas vezes aí o time tá mal, parou um ano, zerou teu tempo, velhão. Então é o seguinte, não vale essa coisa, sou sócio torcedor, já voto. Não, você tem que ter um prazo mínimo, tá certo? Pagando, né? Exatamente, pagando. Quanto tempo? Eu colocaria 5 anos. Por exemplo, 5, 4. 5 anos, é igual clube. Porque aí você vai mostrar qual é... Infelizmente, demanda grana, não basta torcer, demanda grana, mas a vida é assim. Então, o cara tem que ficar lá 5 anos pagando. Ah, você vai mostrar que você é um cara realmente interessado. Que gosta interessado, do clube. Gosta do clube, né? Aí ele tem direito a voto. Quer ter a sua influência no clube. Agora, não pode ser assim, é sócio torcedor. Já vota. Ah, porque você pega um candidato milionário, meu, vai numa sede de torcida. Já fizeram isso aí no Corinthians. Foi 30 mil sócios lá, são 30 mil votos, cara. Mas o cara indiretamente, ele faz isso também com o associado do clube, o cara que tem direto a voto. O cara pega um churrascão lá com picanha uruguaia e fala, bacana, o negócio é o seguinte. Isso é verdade. Sabe, faz a mesma coisa. É indiretamente. Não, Domênio, que é o seguinte, a famosa carteirinha, vota em mim que você vai virar diretor de pesca. E foi isso que eu falei no começo, o cara milionário vai lá, compra o sócio torcedor. Ele põe uns peixinhos numa piscina regando o clube, você virou diretor de pesca, cara. Compra o sócio também. Você entendeu? Agora, num jeito, é um tipo de. A princípio, parece que vocês são contra. A princípio, tem que ser muito bem pensado. Por exemplo, infelizmente, todo sistema eleitoral, não importa se é de clube ou de governo, ele é contaminado. Por exemplo, nos Estados Unidos e no Brasil, existem as doações. O cara tem uma empresa, vou doar. Agora, no Brasil, foram excluídas as doações de empresas. Não é isso? Mas, por exemplo, no Brasil foram excluídas as doações de empresas. Nos Estados Unidos, por exemplo, a doação de uma empresa ela é liberada. Você doa quanto você quiser. Nego lá dá pra... E, por exemplo, agora, na eleição, o nego lá deu 100 milhões de dólares pro Trump e outros 100 pra Hillary. A troco de quê que o cara dá 100 milhões pra cada um? Dá de graça? Você quer me explicar a troco de quê? De graça não é. E o voto não deixa de ser direto. Mas, ao mesmo tempo, tem sempre alguém influenciando para amanhã obter vantagens. Infelizmente, eleição... E lá o lobby é legalizado, né? Infelizmente, eleição ainda é o meio mais democrático que existe de se escolher. Mas tem defeitos. Ou vamos esquecer que no... Ó, gente, eu estudei na escola nos anos 70 e 80 que existia o voto de cabresto. Os coronéis iam lá, pressionavam, compravam o voto do pobrão lá do meio do sertão. Você acha que isso não existe mais? Não, acho que tem. Existe. Tem. Ainda hoje existe. Estes, tem. Então, mas olha, é difícil você fazer algo 100% para um país. Mas... O clube é menor. É um microcosmo do que a... É. Cara, mas é um Sombra, sistema. Dentro desse universo aí que a gente tá citando aqui de... É um sistema. De possíveis eleitores, cara, eu ainda acho que o sócio torcedor de qualquer clube, ele tem que ter mais direito do que o sócio da parte social. Porque é o cara que tá ali acompanhando, é o cara que acaba subsidiando de forma direta e indireta o futebol, porque o futebol ele acaba subsidiando a parte social também, muitas vezes. Então, o cara que tá ali, Domênico Gato, na parte social, ele não quer saber, por exemplo, se o cara for corintiano e mora do lado do Morumbi, ele é associado do São Paulo. Ele não quer saber se o São Paulo vai ter no ataque ali é outro o Pedro Bertoluto lá, que se dane, né? Ou se ele vai ter Bertoluso. Lá o... Ele não quer saber. O Fred, tá certo? Ou se ele vai ter o Lucas Prato do Atlético Mineiro. É, concordo. Ele quer saber se a quadra vai estar ali com o taco assentado direitinho, ele quer saber se vai ter redinha na cesta de basquete, a piscina tá ele limpa. Quer saber se a piscina tá com cloro. É isso que ele vai querer saber. Oh. Então, eu acho que é muito mais vantagem você dar o poder e o voto de Minerva para um cara que acompanha o futebol, um cara que gosta do clube, pelo tudo que ele representa, tá certo? Pelo contexto geral, do que o cara que tá preocupado aí com a bota, velho. Com o cara que tá preocupado com a quadra de tênis. Entendeu? Eu penso assim. Dizem que hoje, dentro de São Paulo, 30%... Porque esse lance de poder comprar o voto, o cara vai comprar o voto, Domênico Gato, se ele quiser, do sócio-torcedor ou do sócio da parte social. Ele chega lá num domingo lá e banca um churrasco top, inclusive com lagosta e tudo mais, ele compra o associado. Mas isso aí, Mota, que você falou dos 30%, porque o São Paulo e o Palmeiras são clubes que estão numa localização que não é só para quem é São Paulino ou para quem é palmeirense. Diferente do Corinthians, você vai no Corinthians, a maioria esmagadora é corintiano. Mas eu discordo de uma coisa, eu acho que não é a localização, porque você tem muito São Paulino na Penha, como você tem muito corintiano no Morumbi. Eu acho que não é a localização, acho que é o perfil do clube. São Paulo e Palmeiras têm um perfil mais de clube. O Corinthians gera um certo fanatismo que acho que assim, puta, o cara não quer ser sócio do Corinthians. É uma coisa mais arraigada, é uma coisa mais enraizada. Então, ele quer pertencer àquilo, né? Ele quer pertencer àquilo e o cara fala, puta, meu, ficar sócio do Corinthians é muito que nem o Benja não vai. Você vai dentro de São Paulo? Tem o símbolo do São Paulo, mas é um puta clube legal. Não é aquela coisa que você respira futebol, é um puta clube legal. É clube, né? É clube. Você entendeu? Ah, é o São Paulo Futebol Clube. Talvez também, porque você fala assim, o cara que mora na região é um cara que não é tão fanático. Ou às vezes nem gosta de futebol, mas ele é sócio. Eu falo assim, vou ficar sócio de São Paulo, dane-se que é São Paulo, e daí? Qual o problema? O clube é bom? É ok. Então vai muito do perfil de associado, de pessoas que estão no entorno. Acho que tem uma grande mudança. Agora, ainda sobre isso, desculpa, eu sei que é manchete, mas é que o Mano tava cobrando da gente explicações melhores. Tá vendo? Ó, coisas agora que às vezes ele mesmo não sabe falar do próprio time. Não, muito pelo contrário. Dizer, é nós no bagulho e tem razão. Não, muito pelo contrário. Tanto é que você agora tá estendendo um pouco mais a sua fala, graças à motivação que eu te dei. Não, eu mexi no seu índice. Mas o Sombra é sócio do São Paulo. Mas você não é sócio do Corinthians. Eu sou fiel torcedor. Não, eu sou sócio torcedor. Mas é que tá. Eu sou sócio do clube. Eu combato esse lado de parte social. Eu acho que tem que desvincular. Eu acho que a parte social é um peso nas costas do clube. Bom, muitas vezes o clube ele é obrigado a bancar uma parte agora, que não dá lucro. Eu li agora há pouco, e eu tô pedindo até uma confirmação para saber, numa matéria do Globo Esporte, eu tô tentando pegar uma resposta para saber se é verdade. Dia 16 vai ter uma reunião extraordinária do Conselho de São Paulo para aprovar ou não o texto que vai ser colocado aí. E tem muita gente brigando contra esse texto, mas esse texto é o que deve ir para aprovação. Só que detalhe do que eu li, se eu entendi bem, e tô procurando saber aí uma resposta se é verdade, diz que essa aprovação do conselho ou não vale nada, seria simbólica. A aprovação real será da Assembleia Geral de Sócios algum tempo depois, ainda esse ano. E se a Assembleia determinar que vai ser essa mudança, vai ser essa mudança. Pelo que eu entendi, o Conselho não tem como vetar essa mudança. Caramba, hein? É difícil. Eu tô procurando receber... é isso mesmo que eu entendi? Eu entendi, é isso. Eu tô procurando agora as informações corretas. Pra ver se realmente é isso. Realmente é. Se for isso, eu fico mais tranquilo. Porque se for depender do Conselho aprovar com esse texto, eu não acredito na aprovação. Não acredito. É difícil. Você conhece alguém, eu conheço alguém que faz, mas eu não sei se a maioria vai querer abrir mão das lindas carteirinhas e vices disso e vices daquilo. E a vaga na garagem. Sinceramente, né? Eu já não acredito muito no ser humano, né? É difícil. É muito complicado essas coisas de política. É. Bom. É isso. É isso aí, mas senhores. Mas eu acredito no Rude, no Benja, no Mota. Eu acredito também. No Bar. Você não me falou, Bento, não falou meu nome. No Domênico, acredito. Eu acredito no bem do mal. É. Faltou um predial. Me parece que faltou um nome, não sei. É todo revanchivista aí. Ah, revanchivista? Sim, porque ele ele é a favor do Hugo Chaves. Que isso? Tá louco. Ele é a favor... Seria revanchista. Então, não, mas você não entendeu. Ele é a favor do Hugo Chaves e ele é revanchista. Então, tá louco. Você junta as duas coisas. Vocês querem me definir melhor? Ele é um revanchivista. Você quer me definir? Outro cara falou que eu sou trampinho. Trampinho? Aí hoje ele vem com esse negócio que eu sou a favor do Hugo Chaves. É muito oposto isso. Trampinho. Não, você curte. Só faltou o topete. Você é um revanchivista. E o dinheiro, né? Pô, e dinheiro. E muito dinheiro. Muito dinheiro. É um Hugo Chaves que tem de dinheiro, hein? Com revanchismo. Porra, velho. Mas tem umas dívidas boas também. É. Mas todo cara que tem muito dinheiro. Mas como presidente, vamos ver, né? De repente as dívidas diminuem. Ah, será? É. Acho que ele vai amarelar, ele não vai aqui fazer. Aqui no Brasil acontece muito. Vamos lá. Ah, vai. Aqui é fácil. Você traz uma Copa e uma Olimpíada e fica feliz. Pronto. Coringão, vamos lá. Quem? Quem que você falou? Corinthians. Corinthians. Fala aí, ó. Vamos lá, Bento, é nóis, hein? O Wagner vai fazer exames, tá careca. Sim. Vai fazer exames aí, passar tá amanhã. Careca. É piolho. Deve ser piolho onde ele tava, tinha muito piolho. Vai fazer exames amanhã, vai no SUS à tarde, fazer os exames lá e possivelmente na semana que vem deve assinar o seu contrato. Se ele vai com pro o Corinthians. SUS, vai levar 2 anos pra sair. Ô, mano, agora uma coisa que eu não vi, que talvez você pode ter essa informação, não é empréstimo nada, é definitivo, não é isso? É, ele tá sem contrato, pra falar a verdade, o Bento, porque ele rescindiu o contrato com o clube chinês, inclusive ele... A menos que aconteça aí, talvez, um acordo aí, o clube rescinda de maneira amigável, mas se o clube quiser, talvez, criar algum tipo de empecilho, ele até pode entrar na justiça, eu vi alguma coisa aí a respeito, ele alegando que ele foi descartado pelo time, não era relacionado para as partidas e tudo mais, e ele pedindo uma rescisão unilateral. Mas eu acho que vai haver o entendimento aí, não haverá um desdobramento tão grave assim. Porque até pro clube chinês aí, né, não é um atleta que interessa mais. Já que o cara não tá sendo colocado nem na lista de relacionados pro banco de reservas. E custou quanto pro Corinthians, mano? Então, ele vem pelo salário, né, Mota? Vem pelo salário e aquelas luvas aí que o jogador acaba recebendo também. A gente acaba sabendo aí no decorrer e no passar aí talvez dos dias, exatamente quanto o jogador vai passar a receber. Por exemplo, com relação ao Jô, ele vai ganhar uns 350 pau de salário, mas tem aquelas luvas também que são diluídas aí dentro do tempo de contrato, e eu não sei exatamente qual que é o valor das luvas em si, mas eu já li aí que o Jô vai ganhar uma casa próxima dos 500 mil por mês, que na minha opinião é um erro, entendeu? Quando nesse momento começa a cair uma chuva desgramada, hein? Cai um pedaço. Garibagem da chuva, mano. Tô dizendo. Tô avisando que o que eu ouvi te falou a partir de agora. Verdade. Daqui a pouco vai passar o estádio do Corinthians aqui. Pode ser. Mas é que, na verdade, quando começa a chuva, mano, semáforos não funcionam. Aí começa tudo aquela coisa, né? Hoje mesmo de manhã é verdade que no total... eu tava vindo pra rádio, tava um semáforo, aliás, num cruzamento importantíssimo aqui na cidade de São Paulo. Faz a denúncia aí, Domênico. Mas usa sirene. Já tá numa zona. Usa sirene e passa. Não, ninguém tem sirene. Que sirene? Sou da ambulância agora. Mas tem eu não sou o Benjamin, carro? Tem mas tudo é da no mídia, carro. Véio. Eu não tenho sirene. Tem? Você tem sirene? Não. Como não tem? Mas você é da mídia, velho. Você buzina lá. Ô, mano, você tem sirene no seu carro? Não. Mas você sai falando ali. Não, sai da frente, sai da frente. Mas podia, ô, Domênico, você podia abrir o vidro e gritar. Porra, velhinho, sai da frente, mano. Mas essa voz bonita do rádio. Não dá. Velho, por exemplo, o RG no carro dele, ele tem sirene escrito 193 na porta. O RG não tem, você tá maluco? Ele anda com a viatura lá do aí, você tá falando, eu não sei. É a viatura do socorro. Mas o negócio é o seguinte, com relação ainda ao Corinthians, ô Domênico. Sim. Fora o lance da possível vinda aí do Wagner, Corinthians aí também sofre o assédio aí em cima de um jogador que tem se destacado aí, que é o Rodriguinho, cara. O Rodriguinho tá recebendo um assédio da Turquia, pode ser que o Fenerbahçe, o Beşiktaş aí façam uma proposta pra ele, e pode ser que no final do ano aí o Rodriguinho deixe o Corinthians também. Tem sido um destaque, velho. Tu tem uma ideia, quando o destaque do teu time é o Rodriguinho, mano, que alguma coisa tá errada, né, mano? É beleza. Ah, não era o Marlon, hein, mano? Não, não era. Ele fez belos gols aí no campeonato. Não, fez, ele foi importante, tá jogando bem, mas aí que tá, né, velho? Não dá pra você colocar o Rodriguinho aí como carro-chefe do teu time, né, mano? Ediçãozinha ali. Você ter o Rodriguinho como abre-alas do teu time é de doer, mas beleza. É. Tá jogando direitinho. Perguntar pra você. Diga, fala, Belo. Ó, Belo, tudo bem? Você percebeu que o... O Rodriguinho vai cantar em turco? Como é que vai ser se ele for pra Turquia? Não, não é esse Rodriguinho, velho. Não, não, é outro. Não é esse Rodriguinho, é o Rodriguinho do Corinthians, cara. Ele é o Rodriguinho do Travessos, cara. Ele saiu novamente do Travessos. Vocês mal noticiaram isso. Ele saiu de novo? É, um belo furo aí pra dar. E agora vai fazer carreira solo. É, voltou a carreira solo. Ah. Mas, ô Bento, tem um lance aí também, que inclusive é uma matéria que tá no Globoesporte.com, falando aí de uma suspeita que existe ainda na Arena Corinthians. Inclusive, a diretoria aí, através do Roberto de Andrade, presidente do clube, emitiu uma nota oficial dizendo que já sabia de tal fato, porque o Corinthians, ele contratou uma auditoria, tem um pouco mais de um mês, e a auditoria tá levantando alguns podres, né, inclusive, aí, da arena, do contrato e tudo mais. É, obras feitas aí na Arena Corinthians, cara. Obras feitas na Arena Corinthians. Cara de sombra. Você tem ali algumas empresas, Domênico Gatto, inclusive a Odebrecht, cara. Vai, uma obra custou 100 mil reais. Tá certo? Tá lá, um orçamento, 100 mil. Tá. Não bateu 100 mil, deu 80. O natural é que você notificasse o clube e fala, ó, deu 80 conto. Deu 80 conto. Vamos colocar esse dinheiro no caixa, já que já tava contabilizado pra fazer obra. E o contrato rezava isso. Falava, qualquer tipo de dinheiro que você tenha e sobrado em determinada obra ou alguma coisa que você tenha feito em aí no obra, clube. Não, acontece. É, você vai lá e coloca num caixa. Por exemplo, você vai fazer uma reforma na tua casa. Se orçou um valor, deu menos. Fala, não, beleza. Então sobrou esse valor aqui. Vou colocar num caixa. Quando possivelmente eu tiver que mexer de novo, tá aqui. Certo. A matéria mostra aí que havia uma divisão desse valor restante, do que sobrou na obra, pra algumas empresas. Inclusive, a Odebrecht fazia parte aqui do que tá constando aqui. É um absurdo, cara. É um absurdo. Eu espero que essa auditoria que tá sendo feita aí dentro da Arena Corinthians, ela levante tudo, mas levante tudo mesmo, de maneira minuciosa, Domênico. Porque o Corinthians, ele tá sendo vítima nessa história também. Porque tem veículos que colocam o Corinthians aí como... talvez beneficiário em uma possível falcatrua. Certo. Certo? Alguma coisa do tipo que tenha acontecido. Se houver algum tipo de irregularidade, tem pessoas que colocam o Corinthians até fazendo parte disso daí. E tá errado. Tá errado. O Corinthians aí, de maneira independente, contratou uma auditoria para que possa sim levantar o que tá de errado dentro da arena e num possível contrato que existe ali dentro também. É, esse tipo de situação, cara, precisa ficar às claras, independentemente em quem respingue, tá certo? Em quem seja. Tem que levantar assim e apontar e fazer essa pessoa responder, cara. O Corinthians, ele não pode ficar à mercê dessa situação, Domênico. Porque o Corinthians, ele tem aí uma dívida monstruosa pra ser paga. É um estádio que custou 1 bilhão e 200 milhões. E o Corinthians, ele tá sendo prejudicado. O Corinthians tá sendo lesado nisso. Tá sendo lesado. Então eu espero de maneira sincera... Tudo muito confuso, né, mano? Que tudo que aconteça aí, independente de quem respingue, independentemente de quem pague lá na frente a respeito de possíveis irregularidades, que se achem culpados e que o Corinthians, ele não se torne uma vítima dessa história, cara. O Corinthians, ele não pode ser responsabilizado pela incompetência ou má fé de terceiros. Eu te garanto, cara, que o Corinthians não vai sair de vítima dessa história. Não se preocupa, porque eu não também vai. Acho que não. Não vai. Não sei porquê, mas também acho que não. Isso não sei tudo, porquê. Isso tudo é um começo. Eu já te falei quem vai tomar um ferro nesse negócio. Eu já te falei uma vez. Me ouça. Quem vai tomar um ferro chama-se Odebrecht. Ó. Vocês acabaram. Bom, eu não tô preocupado com o Odebrecht, eu tô preocupado é com o Corinthians. Se Daniel Odebrecht, mano, só uma observação. E o que tem que fazer é o seguinte: faz uma auditoria, levanta tudo que tá errado e o Corinthians paga o valor real da obra. Se custou 700 milhões, 800 milhões. Superfaturado, se tem dinheiro pra um, dinheiro pra outro, caramba. Que se dane. Que põe na conta do Abreu. Paga o que tem que pagar. Lógico. Quem é Abreu? É aquele que te comeu. Ah, não, foi a Domênica. Trouxa. Ó, peraí, Domênico. Tem uma observação pra fazer. É, de porque novo esse cara? Todos os times. Chato, né? Os times, né, de São Paulo, eles têm aquele estádio de maquete que você compra e monta. O bolo do Corinthians é que você não precisa nem montar. Deixa desmontado já, a maquete. É, deixa desmontado as peças já. Entendeu? É mais fácil. Você compra. Olha, foi você aí. Você compra a caixinha. Olha, eles vêm desmontar, você já deixa assim já. Vira e mexe, você fala não, umas bobagens. Não, tô dizendo que é mais fácil. Agora, que dá um trabalho montar, né? Aquilo. Eu montei passou a vila. Então, o que precisavam remontar, vou falar já o que olha, é. Olha, olha! Seu Bento, vamos lá. O teu furico. Tô muito desanimado. What the fuck now, Palmeiras? Você anda preocupado, Domênico? Como é que é? Não entendi. Não contratou ninguém hoje, hein? Hoje não contratou ninguém, verdade? Não contratou ninguém. Certo. Mas garanto informações que até o Natar vai vir. Vem mais gente. Olha, lógico, olha, né? Isso aí é um grande furo, hein? Garanto que até 2017 não, vem mais até alguém. O Natal vai vir, mas o. Aquele até o Natal, ele falou. Aquele ele falou até o Natal, velho. Não falou até o 2017. Natal é Natal. Por quê? Você tem alguma informação? Eu, por enquanto, nada. Nada? Não, sem informações, né? Sem informações. Também não acerta mais nada, né? Não, é porque eu tô certo focado no curso, né? Fui indicado ao que ACESP. Que curso você tá fazendo agora? O ACESP, de maior curseiro do Brasil. Você tá dando curso adoidado, então? Tô disputando eu, Milton Neves, né? Tô na final da ACESP. Peço pra todo mundo voltar em pré-atcel lá. É isso, né? Tá bom. Boa, mas... Bom, sobre... tamo tranquilo, né? Tamo esperando já, aí, né? Quem voltou já dá uns pulinhos lá é o Praça. Pulinhos. É, voltou a dar uns pulinhos, certo, aquela coisa tá, toda. Já tá treinando com bola? Forte, não vale bica. Não vale bica. É, sabe aquela coisa? Que nem o Mano falou uma vez. É. Não vale bica. Não, vale não bica. Mas o Praz, ele grita mesmo no treinamento. Por isso que o Cuca não colocou ele pra jogar ainda. Ele fica, não vale bica, pô. É. E eu acho que ele não deve voltar também. O Jair está indo bem, nem tem porquê agora... Deixa o Jair até o final, né? Eu acredito que... Tem uma necessidade. Até pela personalidade do Praz, ele não vai querer... Sim, sim. Né? Isso mostra, né? Com certeza. É isso aí, Domênio. Preparando. Tamo lá. Agora, que vem, faltam chega, sete hein? Dias, hein? Não chega, né? Quinta verdade, que vem, né? Acaba o ano, quinta. Mas não chega a quinta. Ainda tem um feriadão aí. É. Né? Mas vamos aguardar aí, porque quinta-feira é um dia muito importante. É. Muito importante. Ó, vamos lá. Eu vou me falar aqui do preço do sócio do São Paulo. É o seguinte. Você pode comprar até 10 mil reais o sócio. Você pode comprar? Sim, só que você compra de outra pessoa, só que você tem que transferir dentro do São Paulo. Você tem que pagar... Mais 10 para o São Paulo. Caramba, tudo isso? É. 10 pau mais 10 pau? É. Você pode comprar até por 5, 6, 7 mil, de 5 a 10. Só que pro São Paulo você tem que dar mais 10. 20 pau? Pra transferir pro seu nome. Então, o cara tem que gastar 20 pau. Fora a mensalidade... Não é qualquer nego que tem 20 conto hoje. A mensalidade de 220 a 300, tem valor diferente. Tudo bem, que seja 200, mas a mensalidade aí é o de menos. Ô, Dodô. O cara pra comprar hoje 20 pau, porra. Vai falar aí, ó. Fala, ó, vovó. Ô, Dodô. Fala do Verdão. Não, deixa eu falar uma coisa. Quem que é? De quem que é? Hoje, se o... É que eu tava conversando com o Benjão aqui. Com o Benjão? Se o... Se o pra... Hoje, pra mim, se virando o ano, o Jailton é titular e o Praz é banco, viu? Não dá pra mudar, não. Quem falou isso? A minha opinião mesmo. Ah, na tua opinião. Tem sim que ser o Jailton. É do... Que nem fala o Didi lá da seleção. Quem? Quem fala? É por merecimento. É. Mas ele não fala isso, não. Por merecimento, claro que é. Então, eu vou te explicar. Pergunta pra se eles então, não tá acham. Então, pera só um minuto. Vou te dar um exemplo claro que vai acontecer hoje no jogo do Brasil e Argentina. Ah. O Marcelo foi convocado. Tá voltando depois de quanto tempo? Desde do 7-1, acho que ele não mas voltava. Mas é diferente. O Tite virou pro jogador da posição e falou, amigão, aqui é o seguinte. Tava é o Marcelo. Meritocracia. Vai voltar Marcelo tem um peso. Eu vou pôr o Marcelo no seu lugar, explicou pro cara. É meritocracia, Jair... que o Marcelo é muito mais jogador que o Felipe Luiz. Então, Felipe Luiz é horroroso. Mas não é isso. Jair, tu tá mas pegando igual o Fernando Prato. Mas não é isso, Prato. Eu estou dizendo o seguinte, o rapaz está tá indo bem. Pera só, pera só um minuto. Vamos por partes, como diria Jack o Estripador. O Marcelo tem muito mais nome que o outro aí que chegou, não é verdade? Felipe Ruiz. O Jailson até 7, 6 meses atrás não era ninguém pra nós. Agora é. Tudo bem. É o Marcos Negro. Só que o Praça tá lá desde comendo o pão que o diabo amassou na segunda divisão. Como é que vocês vão falar não disso? Não é isso. É a mesma coisa, mas velho. Mas ele vai aceitar o... Vai aceitar coisa nenhuma. Aí é meritocracia. O Jailson tem que esquentar, tem que ficar no banco e o Praça volta, pô. Eu não acho não, mas não hein? Tenha dúvida disso. O que vocês acham, Benjão? Eu já falei aqui que eu defendo a titularidade do Jailson, cara. Eu concordo com a avó. Claro. Não, você é um... Como assim concorda com a avó? Você acabou de falar aí, o Walter no gol jogando mas... melhor, você falou assim, não, mas é o... Como é que é? O Cássio? Mas é diferente. Aí lá pode. É diferente. Que diferença que tem? Posso explicar? Qual a diferença que tem? Vou te explicar. Vamos. Vamos lá, explicar. O Price teve uma contusão seríssima. Sim, tá, mas parado. Ele tá se recuperando. E o ano que vem ele vai se recuperar. Mas ele falou... Já tá treinando tudo? Não, mas ele falou... Não, você não entendeu. Não, ano eu que vem... Eu falei que até o ano que... Até esse ano... É diferente. Não, é porque... Então, mas você entendeu errado. E se ele der o título pro Pereira? Não, eu falei que esse ano tem que deixar o Jailson jogar. Mas aí, amigo... Deixa jogar. No ano que vem... E aí, Benjamin, tem razão ou não? Você me deu razão. Obrigado. Não é que eu dei razão. Eu entendi errado, achei... Ah, vai voltar agora. Você foi intimidado e voltou atrás. Não é intimidado. Não é intimidado. Eu tinha entendido você falar que vai voltar agora. Ele não entendeu. Vamos voltar agora. Eu vou dar minha opinião com relação a isso. Mas, Domênico, na boa, eu não acho que a gente tem que colocar aqui o Fernando Praz num pedestal igual o Marcos. Já começa por aí. Ninguém tá pondo no pedestal igual o Marcos. Não, porque você fala, porque o Fernando Praz é o cara, não sei o que, tem que voltar. Respeito. Eu não acho. A questão não é desrespeitar. Desrespeito é você tratar o cara aí como um deus. Sendo que ele não é. Não é demérito ao Fernando Praz, eu não tô falando isso. Da mesma forma, calma, não é isso, Domênico. É que eu acho que o Fernando Praz hoje e o Jailson, os dois são do mesmo nível. O Fernando Praz, por mais que a torcida do Palmeiras tenha um carinho por ele, passou a ter pelo Jailson também. É a mesma coisa, eu comparo a situação do Walter e do Cássio. O Cássio, ele foi um herói na conquista da Libertadores e do Mundial? Foi. Mas hoje, se o Walter tá melhor que ele, tecnicamente falando, é o Walter que tem que jogar. Agora, se você compara, por exemplo, se é o Marcos que tá jogando e precisa voltar, é uma outra condição, porque aí é o Marcos. Se é o Rogério Ceni no São Paulo e tem que voltar, aí coloca porque é o Rogério Ceni. Agora, o Fernando Praz... Tecnicamente falando, eu acho que o Jailson é tão bom quanto ele, mas eu acho que ele é mais confiável, porque é um goleiro que não se machuca, é um goleiro que já tá numa sequência de jogos, e mesmo ano que vem, quando o Fernando Praz estiver 100%, possivelmente o Jailson, pelo fato de já estar jogando esse ano e já pegar a pré-temporada ano que vem, na minha opinião, ele vai estar melhor. É mais diferente, são opiniões, são válidas, é claro, mas é diferente, mano, é muito diferente. O Jailson chegou agora no Palmeiras aí, não estamos falando aqui... por exemplo, o Cássio, ele saiu porque o segundo treinador, por deficiência técnica. O Praz não saiu por deficiência técnica. Foi por lesão. Saiu por uma contusão. Então, assim, é diferente. Nós estamos colocando duas coisas diferentes, uma da outra. O Cássio é ídolo do Corinthians e tal, e o Walter está no mesmo nível, ou talvez hoje um pouco melhor, como vocês dizem. E ele merece porque num nível tático ele está um pouco melhor. E aí é a minha opinião, aí é uma opinião. Nível técnico, ponto. Né? Nível técnico, ponto. Ponto. Mas isso é quem tem que dizer nível técnico, é o treinador. Aí é em cima de uma série de coisas. Aí há controvérsia, talvez. Pro Benjamin, o Cássio é melhor. Mas para alguns corintianos não é. No seu caso, não é. No caso desse do Palmeiras, é diferente. O Praz, ele vem numa condição. Eu não vou dizer que ele está no mesmo pedestal do Marcos. Ele está, talvez até não está tão longe de estar no mesmo pedestal. Mas não tá distante pra caramba, não. Ah, eu acho que tá aí. O Praz, ele veio do Vasco pro time do Palmeiras pra disputar uma segunda divisão. Subiu com o time. Jogou uma Copa do Brasil. Praticamente ganhou a Copa do Brasil jogando muito. Tem moral, ganhou, né? Um título. Claro que é. E a torcida pegou um carinho muito grande por ele. Beleza, ponto. Aí virou o ano e tal. Tava indo bem. O Praz não se machucava, tava indo... Foi pra Seleção Brasileira, se machucou num lance lá, talvez até, sei lá, bobo, e ele acabou se machucando. Machucou. O Palmeiras tinha lá o Wagner e tinha o Jailson, que era o terceiro goleiro. O Wagner não foi bem, deram chance pro Wagner, não foi bem, e o Jailson entrou, tomou o gol, tá jogando num nível técnico muito alto. Muito alto. Talvez o mesmo nível do Praz. Não vou dizer que é mais nem menos. Igual, hein? Talvez o mesmo nível do Praz, tá? Ponto. Até o final do ano, o Praz não tem como voltar, porque ele tá voltando uma contusão. Mesmo que ele esteja aí treinando com bola, não dá pra voltar. Isso é claro. Mas virando o ano, não tenha dúvida. O cara da posição, o Praz, ele vem disputando há 3, 4 anos no Palmeiras. Não tem como você deixar o Jailson, que pegou a posição há 7 meses, 8 meses. Mas, Domênico, aí você vira pra mim e fala assim, mas gente, ele foi ganhou, tão protagonista. Ele foi tão protagonista porque ganhou o Campeonato Brasileiro. Beleza, começou, parabéns. Parabéns. Graças a Deus que tínhamos um goleiro lá. E se não fosse o Jailson, o Palmeiras corria o risco até de perder o Campeonato Brasileiro. Mas com o Wagner. Aí é o si. É o si. Não, o Wagner, toda vez que ele jogou, ele confessou. O Palmeiras não ia estar tão bem assim, gente, não. Gente, vocês estão falando uma coisa que aconteceu, já foi. Não tem mais si. O Jailson entrou e dominou. Só que não pode virar o ano e você tirar ou deixar o prazo da reserva. Desculpe, é a minha opinião. Cada um pode ter a sua. A vovó acha que o Jairzinho tem que ficar. Eu não acho. Não, eu o primeiro não goleiro do Palmeiras goleiros, é o Prass. Eu tenho dois goleiros ainda no mesmo nível. Ainda mais se ele for campeão, Lolo. Eu tenho dois goleiros no mesmo nível. Não esqueça que o Prass começou o campeonato jogando e jogando muito bem. E ajudou o Palmeiras, claro, a ficar em primeiro lugar. Não vamos esquecer isso aí também. O Prass é o goleiro número um do Palmeiras. Ele se machucou, eu não me lembro que rodada que foi aí. E tudo bem, foi no meio do ano. Um turno inteiro e mais um pouquinho. Mas o Prass, quando estava jogando no Palmeiras, ele estava em primeiro lugar. Não, sabe por quê? O Palmeiras perdeu pro Botafogo lá, com falha do Wagner. Tava em primeiro lugar. Não, falha do Wagner, foi ali que ele entrou. Mas o Prass saiu do Palmeiras, o Palmeiras estava em primeiro lugar. Sim, mas foi no final do primeiro turno ainda. Tudo bem, mas jogou. Jogou e ajudou o Palmeiras a sair em primeiro. No momento, já então, assim, um campeonato ele não é feito de 20 e poucas rodadas, ele é feito de 38 rodadas. O Prass disputou e o Prass tem mérito também na conquista do Palmeiras. Claro que tem. Então, ponto. Então, assim, quando virar o ano, gente, desculpa, o Prass, por tudo que fez no Palmeiras até hoje, e até pelo pouco que jogou aí, como vocês dizem, no Campeonato Brasileiro, ele merece voltar pro gol. Sim. É a minha opinião, desculpa, ele é o número um. Eu o Prass, Jailson tem que saber que ele é o segundo, cara. O Prass é o goleiro número um do desculpa, Palmeiras. Desculpa, mas não tem dúvida. Eu acho isso aí. Tá certo. Cada um pode fora expor sua opinião que quiser. O Prass vai ter um ano a mais ano que vem já. Ele já tá... Não faz mal, vovó, não faz mal, que tem um ano... E o Jailson também vai ter um ano a mais. Mas, ué, ó, vai jogar o Paulista, Libertador, põe um prazo no Paulista e deixa o Jailson pra Libertador. Caraca, mas... Ah, não concordo hoje, com isso aí. Ele desculpa, tá melhor concordo hoje. Eu não concordo com o goleiro ficar trocando de goleiro. É uma opinião. Goleiro é um negócio que tem que ficar, tem que... Como é que chama? Você tem que fazer ele jogar... De confiança. Não, mano, ele tem ritmo de jogo. Ritmo de jogo, pronto. Ele tem que ter ritmo de jogo, senão não dá. Não, mas não adianta a gente ficar discutindo isso, porque você não vai abrir mão da sua convicção, você acha que o Prass tem que voltar. O Mano acha, a vovó e o Mano acham. Eu acho que tem que permanecer o Jailson pelo campeonato que ele fez. É o que acontece com o técnico banca o cara e é ele, pronto. É que eu acho que tem situações e situações. Eu acho que se fosse o Marcos, pela história que ele tem no clube, eu acho que ele merecia voltar pela história que ele tem e pelo nome que ele construiu. Mas eu acho que não dá pra gente colocar no mesmo patamar o Fernando Prass do Marcos. Mas beleza. Bom, são cada um tem uma opinião, né? Claro. Bom, senhores, foi aí as manchetes, grandes manchetes do estádio 97. Se que é bom, mostra pro ouvinte que tem conteúdo. Nós temos muito conteúdo. Ah, vou apresentar o Estranho Noninho, mas antes quero dizer que o estádio 97... O Revanchavista foi embora, né? Quem? O revanchistinha? Não, revanchavista. Revanchavista. Uma mistura de revanchista com chavista, que é o caso do Sombra. O Trumpinzinho? Foi embora, Trumpinzinho. Fizeram a montagem boa. Então tá bom. Ó, estamos aqui em nome de HDI Seguros. Ele bate pronto, consulte o seu corretor, acesse hdi.com.br. Também tá em nome aqui de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Outra coisa importante a ser dita é que é o seguinte. A partir de agora os ouvintes vão ligar, vão participar. E é o seguinte, dizendo só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Xtreme. Dizendo só o Estádio 97 me leva para o Salão do Automóvel, concorre no final do programa um par de ingressos para o Salão do Automóvel. Lembrando mais uma vez que os primeiros 5 ouvintes que ligarem aqui, dizendo assim, consórcio Honda é fácil, barato e sem juros, ganha um par de ingressos para participar do programa que vai ser realizado ao vivo lá no Banco Honda Hall. Vai ser dia 5, no final do campeonato. Acaba dia 4? Dia 4, na segunda-feira. Né, Benjinha? Nós vamos estar fazendo com tudo incluso, Dodô. Como é que é? Entrada bebida, comida, bebida ainda vai e um kit. Um kit muito legal. Um kit maravilhoso. Então, não vai esquecer. Entrou no ar, fala. É. Consórcio Honda é fácil, barato e sem juros. Moleza, né, mano? Top, se massa, não decorar massa, isso, meu Deus do céu, hein? Eu vou falar, liga e fala, porque o programa lá vai ser... Eu não vou adiantar show as coisas, não. É. Vai ser mesmo, caramba. O lugar é espetacular pra começar, né? É. O lugar... Tá não é à toa que eu tô adorando. Olha só, obrigado pessoal da Honda, me mandaram uma CB500 hoje, cara. Um abraço pro Ricardo, pro top, Danilo, mano, obrigado, pro Danilo, né? pra galera do... É. Do Banco Honda Hall. Quem que é o corintiano lá, Lourinho? O Beto Sassi é corintiano, o Mário Levi, corintiano. Os caras são corintianos fanáticos. O Levi achei que fosse São Paulino. Não, senhores, é corintiano. E o Danilo é corintiano. O Sassi tem um camarote. O Ricardo é corintiano. Lá no estádio do Corinthians, ele é fanático. Então é o seguinte, gente. Quero apresentar o Vitor Afonso, tá bom? Que ele é corintiano, 23 anos aqui, lá no Jardim Jandira, em Jandira. Jandira. Ele parece aqui o tenista Roger Federer, meu. Do Federer, é mesmo? Federer. E aí, Vitor? Tudo bom, Vitor? Consórcio Honda é fácil, barato e sem juros. Ó, já decorou, hein? Aí, ganhei? Tá, ah, pode falar? Ganhou. O cara mandou bem, foi logo ganhou. Cara. Mas pode, ele é convidado, ele é meu convidado. Pode, valeu. É o primeiro, pronto. Já ganhou, hein, Vitor? Aê. Gostou? Gostei. Tá com a gente lá, tá certo? Ô, Vitão. É, oi. Desculpa. É, e além disso, segunda-feira você vai no meu show lá, 21h30. Opa, valeu. É mesmo? Vai dar um par de ingressos pra ele, é? Show. Não, você vai pagar. Sacanagem. Ah, não, então não vou. Você ganha o VIP, você vai lá. O cara ganha um prêmio legal pra caramba, na sequência ganha um negócio desse. Eu devia ter sido ao contrário. A lembrancinha, depois você dava um prêmio melhor. Então tá certo. Domênico, posso... Ô, Vitor, mas não, só falando pro Vitor, fica à vontade aí, tá bom, Vitor, pra participar do programa? Pode ficar nu, gostoso. Ele está aqui na promoção Novembro Azul. Os ouvintes estão mandando aí as mensagens aí, né? E a gente tá escolhendo aí, né? As melhores mensagens. Aliás, você pode mandar e-mail, muita gente pergunta. Qual o e-mail que manda? novembroazul@97fm.com.br. Teve alguns ouvintes que mandaram aqui. Pô, quero participar, mandando no estádio 97. Não é lá. Você tem que mandar novembroazul@97fm.com.br. E justifique qual é a importância do Novembro Azul na sua vida para você poder estar aqui. E Novembro Azul, Domênico, lembrando os ouvintes aí que é com Z. O Mota retuitou agora não, pouco não aí. Eu? Com S. Não, não pode Azul ser. Com S. Tá não errado, ser. Gente. Não azul ser. É com não, Z. Não deve ter falado. Não, é que Novembro é com N. N. Tá bom. Não, mas eu Novembro. Posso fazer? Fala, Manu. Pegando na minha. O Mano hoje pegou pra Cris. Fala, não. Inclusive, Motinha, olha a humildade aqui do nosso ouvinte aqui. O Wagner Feitosa. O que aconteceu? Ele mandou um tweet agora falando o seguinte, Domênico, se liga. Abre aspas pro Wagner Feitosa. Mano, peço humildemente desculpas a você e ao Mota. Aí colocou entre parênteses. Mesmo me ofendendo gratuitamente, a minha interpretação errônea do Estatuto Novo. Ah, ainda bem. Ou seja, porque o Mota o ofendeu, tá certo? O Mota o jogou, tipo, ofendeu, na sardinha. O Mota sapateou no rosto do ouvinte, sim. E o ouvinte, de forma alguma, foi mal educado com o Mota. Então o ouvinte pediu aqui encarecidamente desculpas, Motinha, a você, de maneira cordial. Eu aceito a desculpa. Aceitou? Aceitei, beleza. Você perdoa? Não, mas aí, você falou com ódio, você falou, desculpei, beleza. Não, você com raiva. Véio. Com raiva. Você quer o quê? Ele quer que eu faça uma declaração de amor. Aprende a perdoar, Mota. Se ele for gordinho. Ai. Sabe? Aprende a perdoar, Mota. Ó, eu que pôr do Benjamin aqui, ó. Falou! Falou o cara que perdoa. Um abraço pro Rincon aí, meu amigo aí, camarada aí. Deixa eu dar um toque bacana aqui, olha só, senhores. Aí, Rincon, tá ok? Olha só, o Luiz Roberto Manzano, ele tá precisando de doadores de sangue, Manu. Boa. Então, olha, as doações podem ser feitas no Banco de Sangue da Beneficência Portuguesa, que fica na rua Maestro Cardim, 1041 na Bela Vista. Aliás, tem um telefone para você aí, que é o 3505-4800, tá bom? Estacionamento gratuito para os doadores de sangue também. Doação em nome de Luiz Roberto Manzano, ele tá precisando. Luiz Roberto Manzano, tá bom? Então participe aí. Da doação de sangue aí do Estádio 97, tá bom? Estádio 97, pela Energia 97. Vamos partir para um momento sem parar? Vamos lá, né? Daqui a pouco o Jorge Carmelo, hein? Daqui a pouco tem Jorge Carmelo. Fala aí, Posso fazer uma Vitor. Denúncia? Denúncia? Isso. Uma denúncia, denúncia. Forte. Vai lá, velho. O que aconteceu? Ontem o Twitter do Palmeiras foi hackeado, né? Certo. Estão dizendo que foi corintiano, mas é mentira. Foi você, né, velho? Tem a pessoa que hackeou está nessa sala e odeia o Palmeiras. É o Mota, cara. É o Azedão. O Azedão que hackeou. O Azedão hackeou o PT do Palmeiras. Eu perco coisa por tempo com coisa grande. Você hackeou? Hackei a site de coisa grande, da NASA. Aí, Azedão. Ah, pera aí. É evidente que você falou besteira, não é? Então toma um cartão vermelho pra você aí. Muito obrigado, Vitor. Parabéns. Pela denúncia, foi aceita e está expulso de campo. Obrigado. Descobriram quem foi. Olha, senhores. Não. Ah, não vai saber. Bom, Estádio 97 na Energia 97. Como é? Vamos fazer um momento sem parar. Momento sem parar funciona agora com um único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade para a sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Asdrubal Botocô. Que é isso? Aí sim, hein? O que é isso aí? Raça Negra. Ah, não. Nossa. Agora começou o pago. Agora é o Rude que vai acertar. Aí sim, cara. Posso falar? Não pode ser. Raça Negra. Não é Raça Negra, não. Raça Negra, isso aí, então, pô. Não é Raça Negra, não. Então, desculpa. É Banda Brasil, mas olha que é Raça Negra. É Raça Negra, isso aí. A gente. Música do o Raça nome Negra. Me apareceu aqui, o nome de Banda Brasil. Eu, sinceramente, aí não conheço. Carlos, gente, o que mais, graças a Deus que eu não conheço. Não, Raça Negra é fera, velho. Raça Negra é fera. Fala. Não, muda é o Clériton. É bom. Como? Clériton. Clériton. Clériton. Clériton. Tem um S aí no meio. É Clériton. Clériton. Clériton. Você gosta, Silvio? Eu gosto. Qualquer um deles eu gosto. Ô, velhinho, e aí? O nome completo? É Clériton Moreira Gama. E quantos anos você tem? 26. E o bairro? Eu moro na Zona Oeste agora. Já falou. Aí, é raça negra, todo mundo falando aqui, gente. Então tá bom. E, e o time? Tô pro Fantástico. Aê, rapaz! Você tá expulso. Não é raça negra? Não, mas deixa tá ele, não tem quem falar. Que cidade tá expulso? Não. Eu expulsou, o juiz expulsou. Não, mas você tem que falar, então fala. Tá expulso, não tá tem bom. Conversa, tá expulso. O Rudy, O Rudy fala, mas você... Banda Brasil, o segundo Bruno Bittencourt, é o Banda Brasil que é cover do Raça Negra. É Banda Brasil, sim. É Banda Brasil. Então, os é caras enganaram a gente. Eu tenho quase certeza que o Raça Negra cantava essa música. O cara queria fazer pegadinha com vocês, velho. Tá vendo? É, Banda Brasil. Ô, Clériston. Fala aí. Você gostaria do Michel Bastos no Santos ano que vem? Sai, tira ele daqui. Tira esse trouxa daqui. Pra falar a verdade, eu não gosto não do Michel Bastos. Acho ele muito problemático. E eu acho que eu prefiro apostar em alguém da base do que no Michel Bastos. É, vocês acho gostam. Já... Tudo da base, tudo molecada, vocês gostam. É, acho que ele já tá desgastado, ele... Pode ser que ele vingue em outro time, mas particularmente no Santos eu não gosto muito do Michel Bastos. Aí, você gostaria a volta do... Mano Braus, Santista. E aí, Braus, tudo bem? Esse é Santista, é pode. É. E aí? Achei o modo aí de falar, tá ligado? Ah, falou. Aí, deixa eu falar, fazer uma denúncia forte aí, mano. Denúncia? Eu acho que devia parar esse campeonato, firmeza. Por quê? Porque olha só, o América Mineiro, pá, foi jogar com o Palmeiras. Jogou aonde? Jogou longe pra caçamba lá, Londrina, pá. Certo. Vai jogar com o Flamengo agora. Vai jogar onde? Lá. Pera aí, no Mineirão. Aí do Santos foi jogar no Horto, tá morto, firmeza? Ou seja. Mano, é muito melhor pro América jogar em casa, mano. Os dois rival contra o Galo Mineiro, jogou aonde? No Mineirão. Nossa, confuso, né? Ou seja, né, mano? Fala. Pá. É. Aí, com A no final. Você entende onde eu quero chegar? Seja, não existe. Aí, não adianta me olhar intimidando, não, Benjamin. Vou imitar o Mano Brau. Se eu morrer, tô feliz. Aí, mano. Diga. Morre feliz. É. Você entendeu, mano? Ou seja, fala aí, ouvinte. O América vendeu os campos pra todo mundo aí, enquanto o Santos vai jogar lá no Horto, tá morto, firmeza, mano. E falar em Brown, Dudu, amanhã o Brown lança um single novo dele solo, bom pra caramba, viu? Eu sei, mano. Sou eu mesmo que vou lançar. Amanhã o Mano Brown. Sou eu. Um abraço pro Brown que ouve a gente aí. Single novo do Mano Brown, bom pra caraca, que ela da Bug Night. Tem a minha música feat, Beyoncé, a gente vai tocar aí no mundo inteiro. Ô, Clériston. Pera aí, mano, o que você acha do que eu falei? Antes de ficar na ligação, só fazer um merchan, hein? Aí, mano, vocês me ferraram. Aí, o maluco quer fazer um merchan, velho. Essa aí. Consórcio Honda. Opa. Consórcio Honda é fácil, barato e sem juros. Aí. Boa! Ó, garantiu, só hein? Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, aí, kit top do desodorante Extreme também. Clériston, deixa eu falar pra você. Depois você manda um e-mail para ba@97fm.com.br. Eu já mandei um, viu? Você precisa mandar teu nome completo, data de nascimento, tamanho da camiseta, time que torce, tá bom? CPF. Aí, CPF, que aí o bar vai combinar pra você retirar a tua camiseta também, que pra entrar o convite é a camiseta. É camiseta. É negócio é style. É bem legal, bem legal. Show. Tá bom? Falou, velhinho. É bar, qual é o e-mail? ba@97fm.com.br. Beleza, mano. Falou? Bah, é BA. Valeu, velho. Ô, falou, já, mano. Abraço aí, ó. Abraço. Dar um parabéns aí pro Rudy aí que entrou aí. E é um imitador de verdade, porque eu fiquei... Não quero falar do outro, assim, porque ele não tá pra se defender. Vamos lá, velho. Valeu, isso aí, valeu. Abraço. Ah, vamos falar do Santos aqui, pô. Calma, velho, o cara tá falando. Não tem que falar nada, não. Vamos lá. Segue aqui o programa, senhores, e vamos lá. Segunda ligação é o momento sem parar, funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Que é isso? Ah, valeu, rapaz. Ah, não. Não, não pode ser. Quem? Eu não vou falar mais que eu errei o primeiro, já tô sem moral. Menina, vou lhe ser sincero. Ah, já é. Vou ler essa voz, hein? A voz não tem igual. Sabe a brincadeira que eu mais gosto? Salada mista. Andressa! Você gosta, Domênico? Não, não gosto, mas eu... Você entregou, mano. O Domênico usava aqueles macacão do molejo, ele copiava os caras, lembra? Eu honestamente dizendo pra vocês, eu não gosto. Mas eu não, eu respeito quem gosta. É estouro, velho. A dança da vassoura, estouro, mano. Estouro também. Estouro, aí já estamos partindo pra um lado que... Alô? Alô? Não dá, hein? Alô, quem fala? Oh, estouro também. Todo mundo, os caras estão no Gugu pegando sabonete. Opa, na banheira. Quem fala aí? Tudo bom, doutor? Tudo bom, quem é? É o futuro campeão paulista. É o Cuca. Santos. E o agora é quem dá bola, é o Santos. Cala a boca, mas você tá expulso. Olha, já cinco acabou. Minutos pra já todo foi? Mundo. Já foi? Ô, Dodô, se voltasse aquele negócio da banheira do Gugu... E o Gugu te oferecesse um cachê assim, tem vambora. Cinco pau. Vambora, qual o problema? Sentar na banheira com vambora. O Aguinaldinho. Comigo. Quem? O Aguinaldinho. Comigo. Ah, você não deixou terminar? Pô, mas a banheira não é uma mulher. A banheira não é uma mulher linda. Sim, mas quem? Peraí. Começaram a banheira com a... Maria. Olha a minha raba aqui, meu. Não, não era Maria. Era Luiz Ambiel, acho. Pera só um minuto. Depois foi pra não sei quem. Peraí, bacana. Quem teve a ideia que fui? Então não, então já reclinei. E você não deixou nem eu terminar, velho. Então não. Deixa Benjamin terminar. Então você iria? Sua sirigaita. Você iria com o Aguinaldinho lá, na banheira? Os qual dois problema? Suminha. Olha, olha, uma vez eu cinco tava... 5 mil reais? Ô, Benjamin. Pô. Cinco uma mil vez reais? Eu estava na Ilha Bela com a Domênica. Ô. Não, fala aqui no programa, peraí. Olha no meu olho. Ô, Sérgio, focaliza o Benjamin, por favor. Olha no meu olho, vai. Laranjão. Cadê você se recolher aí no... Não dá. Olha lá. E aí? Close no nariz. Vamos, Benjamin. Vamos. Isso, close. Vamos brincar de banheira. E aí, Benjamin, você iria por cinco pau? 5 mil reais? Ele faz igual você falou pra mim aqui. Ah, cara, pode falar, é entretenimento, é just for fun, é TV. É, Domênico. Então vamos lá, Aguinaldinho, vamos lá. Vai, deixa eu ver. Chegou agora, Aguinaldinho, vamos, Aguinaldinho, vai lá. Mas quem pega o sabonete? Benjamin, Benjamin. Ele pega? Vai embora, vai embora. Segue. Vai, beija. Pega com o Fernando lá. Ah, aqui, ó. Vai, beija, vai, beija. Que sou eu? Ai, meu Deus do céu, meu. Pera aí, beija, isso aí não é o sabonete, não, beija. Amigo. Que piroca gostosa. Ô, menino. Ah, eu não brinco mais. Parei. Que piroca gostosa, sacanagem, velho. Oh. Eu não brinco mais, Domingo. Parei. Tá bom. Alô. Quem fala? Eu sou competidor. Tudo bom? Véio. Tudo bom. Quem é? É o Sandro Parejas. É só isso o nome? É, na verdade é Alexandro Garcia Parejas, né? Mas. Alexandro, então conhece. vem três vezes. Alexandro Garcia Parejas. Quantos anos, velho? 38, Dodô. 38. E o bairro? Isso. O bairro Vila Rio de Janeiro, Guarulhos. Vila Rio de Janeiro não é Guarulhos? Falou, mas falou. Mas o cara também. Falou, o outro adivinha. Eu não ouvi. O Dodô, o Beijo não conhece, não. Ele só conhece o bairro Nobre. Mas você falou, porra. O Paulo Nobre? Não entendi. Paulo Nobre, não tem nada de Paulo Nobre, hein? Qual que é o seu time aí, ô? Corinthians! Não vai se ferrar, cara. Coringão! Ô, amigão! E aí, mano? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você, meu parceiro? Tudo bem, graças a Deus também. Ô, irmão. Tranquilo, irmão. E com relação aí ao Coringão, velho, esse ano o Corinthians ainda tem matematicamente a chance de poder pegar uma vaga pra Libertadores, mas o bagulho tá osso, hein, mano? O Corinthians tá jogando nada, mano. O que aconteceu? Ô, mano, do jeito que tá, a gente tá em sétimo hoje, né? Isso. Acho que o pouco provável aí, faltando essas poucas rodadas aí, do estado do jeito que tá o Corinthians, jogando esse futebolzinho aí, a gente consiga chegar, pelo menos, acho que nem em nono, viu, cara? Bom ser realista. Pô, cara, vou te falar, mano, matematicamente é o que eu falei, ainda tem a chance. Mas pela bolinha que o Corinthians tá jogando, meu irmão, o bagulho tá osso, hein, mano? A derrota do último final de semana pro São Paulo, eu não ligo de perder, velho. Claro, você fica chateado pela derrota do teu time, mas existem formas de você perder uma partida. É, essa derrota pro São Paulo aí, cara, por mais que você tenha perdido com o placar elástico, mas às vezes você joga a bola, você dá um azar, a bola não entra. Mas os jogadores do Corinthians não entraram em campo, cara. Os jogadores do Corinthians estavam apáticos, entregues, submissos, porra. É inadmissível ver uma postura assim. A única coisa que valeu a pena daquele jogo foi a entrada do Rodriguinho, né? É, então, o Rodriguinho levantou o maluco do São Paulo lá, quis começar a se escalar, Ali era pra ser expulso. Não era não, futebol é pra macho, velho. O que, que você achou estranho dessa derrota do Corinthians, assim? Você acha que foi... Ele adorou, né? Ficou feliz. É que o Mano tá falando, depende como é que foi. Vergonhoso. Do mesmo modo que ano passado. Esse jogo contra o São Paulo aí foi a cereja do bolo aí pra terminar o ano aí, no mínimo em nono, viu? A gente não vai chegar muito longe não com esse time. Mas... ainda mais com todos os problemas que o Corinthians está passando aí internamente, com diretoria, Lava Jato, Odebrecht, todos esses problemas, diretoria, esses jogadores fuleiros aí que anda contratando aí para pagar R$1 milhão, pô. Pelo amor de Deus, não... a gente não tem como prospectar nada para 2017, né? Se manter no Paulista aí e torcer para não perder com a Ponte Preta da vida, né? Se classificar nas oitavas ou na semi, né? Mas do mesmo modo que ano passado, 6-1 foi vergonhoso pro São Paulo, esse ano 4-0 foi vergonhoso pro Corinthians. Foi. E eu... bom, mas... o problema é que tá acumulando, né? O problema é que tá acumulando, né? Parece nesse último mês, né, mano? Só tragédia no Corinthians, velho. Tudo tá acontece lá, velho. O que aconteceu? É mandinga do Azedão também. É. Pô, não esquece aí, Azedão, erra aí, rapaz. Dá um tapa na sua cara aí. Tudo jogando mandinga. O Azedão não foi expulso, meu? Não, fui. Aí minutos. Eu passei com a sua mãe aí na Paulista. Ah, não, vermelho. Aí, Azedão, você parece o Pelé, né? É santista e só fala besteira. Então toma um cartão amarelo aí pra você. É, rende, bom. 500 cartão, bom. Ô, amigão. Não, você tomou um amarelo e foi expulso. Agora mais um amarelo. É, e com relação aos reforços, cara, o Corinthians ele tá oficializando aí nos próximos dias a contratação do Wagner, aquele meia. Já jogou pelo Cruzeiro, jogou pelo Fluminense também. E aí, mano, você gosta do futebol do Wagner? Já contratamos o Jô e o Luigi, cara. Ah, joga bem, viu, mano? Em comparação ao elenco que o Corinthians tem hoje, ele vai agregar um pouco, não muito, claro. A gente vai estar bem defasado no meio, né? Uhum. Esse reforço aí não vai clarear muita coisa. Mas se você for analisar o elenco que o Corinthians tem hoje, pode ser que ele se encaixe bem aí o ano que vem aí, né? E nos ajude aí, pelo menos no Paulista, né? Com então certeza. A gente tem que enxergar aí, vocês como tem um conhecimento aprofundado de futebol aí, você brinca bastante, mas você é um cara coerente e tem noção de futebol. Ai, muito obrigado. Você sabe que o Corinthians não vai longe, mano, não vamos longe, e não vai chegar mais reforço que representa e que pode dar alguma diferença. Então, estamos perdidos, é torcer sempre pelo Corinthians, e rezar pra fazer um bom campeonato paulista. Quem sabe um bom início de um brasileiro aí, né? Quem sabe ver mais alguém, né? É isso aí, cara. Porque eu não fico me iludindo. É, vamos pegar a vaga pra Libertadores e depois ver o que faz. Porque pra ir pra que Libertadores bom, né? Fazer papel de trouxa, velho, é melhor não ir. Mas, ô, amigo, hoje também aí tem pelas eliminatórias Brasil e Argentina aí, cara. Jogão, hein, mano? O pau vai cantar nesse jogo aí. Será que não? 2 gols do Neymar e 1 do Douglas Costa. Soletre Neymar. Você acha que o Brasil mete 3, mano, na Argentina? 3-0, 2 do Neymar e 1 do Douglas Costa. Solete não sei Douglas. Se vai ser fácil assim não, hein? Ah, mano, mas vou te falar, irmão, ó, eu... Ah, não vai ser fácil não, hein? Eu gosto mesmo de ver uma fratura exposta no argentino, Domenico, mas isso? O negócio é o seguinte... Não, pode. Mas, velho... Qual jogador você escolheria? Ah, não vou falar o Messi, Mascherano? Cara. Não, vamos colocar o Otamendi, pode ser o Otamendi. Não pode, que fratura, você tá maluco. Não, eu tô zoando. Mas, ô Domênico, que ia ser triste, porque hoje a Argentina, por mais que ela esteja próxima de uma fase de. numa zona de classificação aqui, pelo menos uma repescagem, hoje a Argentina é a sexta colocada aí nas eliminatórias. A quinta vaga você acaba pegando ainda a repescagem. E aí pega geralmente aquele time da Oceania, que vem a Austrália lá e você enfia 8. Mas, na boa, cara, eu não imagino uma Copa do Mundo sem a Argentina, cara. Seria ruim pra competição. Ruim, né? Sabe por quê, Domenico? Eu não sou aquele torcedor fanático, eu não sei se o nosso amigo ouvinte aí também concorda, vocês podem falar a respeito, mas o negócio é o seguinte, eu não torço pra seleção brasileira. Eu gosto de ver porque é uma união dos melhores jogadores que vão pra campo ali e você para pra assistir. Eu torço pelo meu time. Então, Domenico, por exemplo, se tiver torcer, Brasil... Torcer eu torço, mas não torço igual pro Palmeiras, mas eu torço. É que tá. Eu prefiro que ganhe. Não, pra mim é indiferente. Ganhou, perdeu, eu quero que se dane. Não muda meu mundo. Agora, quando o Corinthians perde, é diferente. Mano, é isso aí mesmo. Mas, por exemplo, numa Copa do Mundo... 90% é Corinthians. Lógico. Agora, numa Copa do Mundo, irmão, imagina lá. 10%. Imagina lá, pega Corinthians... pega Corinthians, pega Brasil e Argentina. Pega lá, 10%. Brasil e Argentina numa Copa do Mundo. É uma vibe, mano. Você pega lá Brasil e Itália, baita vibe. Você pega lá Brasil e Alemanha, legal, mano. Agora você pega lá Brasil e Honduras. Pega lá Brasil e Irã. Pega lá Brasil e Arábia. Ah, para, né, velho? Mas é igual jogar Corinthians e São Bento e Sorocaba. Então, mas é que tá. Eu sou a favor de clássicos em Copa do Mundo. É por isso que eu gostaria que a Argentina entrasse, cara. Ô, mano. Oi. Diga. Copa do Mundo sem Argentina é igual Mundial sem o Corinthians? Praticamente. Perde muito. Que é esse? Perde a graça. Perde a graça e não tem valor. Ouvinte, cadê o cartão dele? Estou sendo intimidado aqui. Que isso? Nossa, que bobagem. Vocês imaginam uma Copa lá sem Argentina, sem Brasil, sem Itália, Velho, é um churrasco sem picanha, mano. Então tá bom, verdade, Sandro, mano. Manda teu abraço aí que estamos no momento sem parar. Vamos lá. Vamos lá, Dudu. Pelo meu amigo aqui, o Edivaldo Bira, que a gente trabalha no aeroporto aqui, de Guarulhos, né? Ô, oh, da hora. Toda a comunidade aeroportuária aqui do edifício Tec, aqui no terminal de carga. Minha esposa Viviane, minha filha Giovana Andrade Paredes, eu amo ela. Ao Gabriel, ao Zenar, Denis e todo mundo da West Carga aqui, a transportadora do aeroporto de Guarulhos. Puta, eu adoro passar à frente do aeroporto de Guarulhos. Que geralmente quando eu tô passando ali é porque eu tô indo viajar pra algum lugar, mano. Ah. Então bom, eu tenho uma lembrança boa. É uma então, vibe tá boa, é uma vibe boa. Falou, tá Sandro, bom, um abraço, obrigado. Valeu. Um abraço pra todos aí, bom programa. Valeu, obrigado, irmão, valeu pela audiência. Isso aí. Esse é o momento sem parar, funciona com um único adesivo, é mais tecnologia, muito mais praticidade para sua vida, é a pulseira VIP do seu carro, o terceiro ouvinte ali, entrar no ar, hein? Sim. Ah, isso é raça negra. Esse é. Quem é de manias? Ô, oh, desculpa, mano, tô te cortando. Não, não, pode é que eu me empolgo, velho. Ah, ele da hora, gosta, eu adoro raça negra, mano. Grande banda, hein, mano. Raça negra é uma galera da hora. Luiz Ricardo com aquela língua presa, né, velho? Não, como eu falo, como eu falo no meu show, Domênio, ele é uma espécie de cantor paralímpico, né? O meme ali, acho que. Paralímpico, a hora que você vai falar. Não, ele é uma espécie de cantor paralímpico. Por quê? Não, porque ele tem. Por quê? Ele tem a língua presa e consegue cantar. Ah, tem língua presa. Alô? Entendi aí, ouvinte. Adoro a língua presa. Alô? Opa, quem é? Henrique. Ih, rapaz, tá ruim a ligação, hein? Mas que é Henrique do quê? Henrique Silva Lima. Silva Lima. É, mas tá ruim a ligação, hein? Tá no Henrique? Viva acho Voz, amigo? Tá, é. Você tá só instantinho. Ah, então tira do Viva Voz. Tá feia a coisa. Tá feia a coisa. Tira do Viva Voz porque fica melhor, a gente pode ouvir você melhor. Você pode alô? Ficar melhor. Alô? Oi! Aê! Parabéns! Chupa Zedão. Parou a chuva e nasceu o sol, hein? Esse cara tá querendo você. Manda o nome completo. Henrique Silva Lima. Só o bambu, Henrique Silva Lima. E quantos anos, Henrique? 30. E o bairro? Socorro. Socorro? Zona Sul, pô. Exatamente. Ou será que o cara não tá morrendo, não? Não sei. Fala aí, meu amigo. Vê direito. Tá certo. E o Henrique, e o time? Corinthians. Ah, Coringão, é tudo nosso, é tudo nosso. Ô, irmão. Abrir a estávamos falando agora há pouco aí de Brasil-Argentina, jogo válido pelas eliminatórias aí da Copa do Mundo, a próxima Copa. Sim. E aí, velho, você tá curtindo aí o trabalho do Tite? Você tem saudades do Tite, mano, da época que ele era treinador do Coringão? Olha, eu tô curtindo ele no, na seleção, mas tô sentindo muita falta dele no Corinthians, viu? Porra, mó treta, né, mano? Com certeza. O Corinthians começou a cair quando o pessoal começou a ir embora pra China, mas ainda o Tite tava dando uma segurada. É, mas então, cara. Depois... Onde o Tite põe a mão, nasce flor, né, cara? Ô, mano, diga. É. Já que a seleção tá em primeiro lugar... É. Não tem como eles devolver o Tite, mas não? Podia, né? Mas você acha que os caras vão abrir mão agora do Tite? Já tá em primeiro. Nem ele quer vir, né, gente? O Tite tá salvando o pescoço de meia dúzia lá do alto escalão da CBF. Parece que ele quer voltar. Até parece que ele quer voltar. Dali, velho. Mas o Corinthians é maior que a seleção. Lógico. Ah, pra... Deus, eu nunca ouvi nossa, tanta fanfarronice que nem hoje. De lá o cara vai pro mundo inteiro. Esse, vai ficar sabendo que ele é técnico. No Corinthians também. Velho, no Corinthians também. Vai quando? Inclusive, Motinha, o Tite ele aparece na mídia hoje quando o Brasil vai jogar, velho. Fora isso, ele não aparece mais. No Corinthians ele tava todo dia nos noticiários. A exposição era muito maior. Eu comparo hoje a conduta que o Tite teve quando ele assumiu a seleção brasileira com aquele cara, Domênico Gato, que é extremamente realizado, um cara rico, um cara financeiramente resolvido. Eu? Praticamente, você pega aí um Luciano Huck. O Luciano Huck larga tudo que ele tem aqui no Brasil, doa pra instituições carentes e vai viver sua vida no Camboja, velho. É o que o Tite fez. Ah, ele largou um lugar que ele era extremamente querido, um lugar em que ele era extremamente vitorioso, um lugar que o queria bem de cima a baixo, tá certo? Porque desde o porteiro do clube até o presidente... Todos gostavam muito do Tite, sem contar o bairro que ele vivia ali também na Zona Leste de São Paulo, na área Franco ali, um lugar muito bonito. E trocou tudo isso aí pra morar num, sei lá, um apezinho na Barra, velho. Um apezinho na Barra e dirigir seleção brasileira. Velho, na boa, cara do Benjo te olhando, velho. A troca dele foi um downgrade gigante, velho. E o Benjo me concorda comigo, hein? Do Tite. É verdade. Porra, velho. Ô, Benjo, você acha isso, Benjo? Ah, não vou nem responder, né? Peraí. O que você prefere? Mas peraí, Benjamin. Olha pra mim, olha nos meus olhos, Benjamin. Você prefere o quê? Ser técnico do Corinthians, tá certo? Sendo idolatrado por mais de 30 milhões de torcedores. Você ser extremamente bem-quisto dentro do seu ambiente de trabalho. Você sabe que ninguém quer TF lá dentro. E você é um cara sinceramente idolatrado até no bairro onde você vive. Anália Franco ali, por exemplo, você deve conhecer, um lugar muito bonito. Você abre a janela do teu prédio, você dá de frente com o Serete. Ou, por exemplo, morar num apezinho na Barra e dirigir seleção brasileira, uma pá de jogador perna. O que você prefere? Ai, gente, ele fala isso mó sério, velho. Meu Deus fala, do céu, quanta bobagem. Olhando pra mim, velho. É muita bobagem. Eu não vou nem responder, né? É melhor, porque viu, Benjamin? É uma pergunta que não tem o menor nexo. Não tem nexo por quê? Porque é uma opção de trabalho. Na minha opinião, ele errou em ter aceito. Você pode discordar ou concordar. Ele errou. Tá mal, a seleção tá mal. Ele tá mal. Ele tá tão mal hoje. O Tite é o cara que tá sem moral alguma. É, nossa. Ele só é idolatrado. Mas pra virar a chavinha é 2 minutos, Paquito. E aqui não, né? Ah, no Corinthians não. No Corinthians ele era blindado. Ah, imagina. No Corinthians ele tinha blindagem em nível 5. É, cinco, eu vi a blindagem. Mentira, que ele porque tinha. Quiseram tirar ele. Tiraram uma vez, aí. Recente, hein? Não, o Andrés, depois que bancou ele, colocou a blindagem em nível 5 nele, velho. É. Só chefe de Estado tem a blindagem que o Tite tem. A blindagem que ele tinha. No Corinthians é, mano. Tô errado, irmão? Você já xingou o Tite, cara? Nunca. E o ouvinte aqui também tá ali. O Henrique. Você já xingou o Tite? Me respeita. Nunca xinguei. Jura? E hoje, o Motinha, se o Tite já foi indicado aí pra ser canonizado no Vaticano, foi graças ao Corinthians, cara. Foi graças ao Corinthians. Se o Tite ele conseguiu milagres na carreira de treinador, foi graças ao clube do Parque São Jorge. É verdade. O Telecel assumiu agora. Momento fanfarrão! Hoje tá difícil. Tá demais, viu, velho? Hoje tá demais os fanfarrões aqui. Às vezes é nessas horas que dá vontade, sabe, de eu queria estar agora. De ir embora, né? Libira, dando uma corridinha. Eu também. Eu nunca corri, mas iria correr. Ouvindo uma musiquinha. Mas não tenha dúvida. Aproveita, velho. Retira. Eu queria estar nesse momento. Eu queria estar no shopping. Retirem. Você já viu aquele bichinho que você anda no shopping? Aquele bichinho cavalinho que você anda no shopping? Esse fim de tarde. De adulto. Eu queria estar naquele bichinho lá. Podia estar agora indo no cinema com os moleques. Então, porque você não vai. Também, é verdade. Aproveita e vai, velho. Dá tempo ainda. Um monte de bobagem. Aproveita e vai. É verdade. Benjamin, você não tem trauma do Ibirapuera? Da do Zé Hugo? É. Cara, eu fiquei 8 anos sem entrar no... A história de Zé Hugo. Ah, não. Eu acredito no Benjamin. Terapia por causa do Zé Hugo. Legal é contar a história do Zé Hugo que bateu o bumerangue na cabeça e morreu. Voltou. Foi no YouTube. É, legal é isso. Entra no Google, quer dizer. No YouTube, não. No Google. Elogiar o Tite é uma porcaria, é balela. Agora legal falar do Zé Hugo. Não é de hoje que tu me persegue. A questão não é elogiar o Tite, a questão é como tu você vai rasgar fala. A foto que eu tirei. Demorou pra ele falar, Mota? Demorou pro mano falar, olha, tu vai rasgar. No Corinthians ele era protagonista. E era, de fato. Eu não aguento mais ouvir essa palavra. Ué, até o Corinthians conseguir trazer uma meia dúzia, eu vou continuar falando. Mano, tu trouxe de volta a tua... Eu vou rasgar a foto que eu tenho com o Jimmy. Tá me perseguindo desde segunda-feira. Eu vou rasgar a tua foto. O que você não entendeu, Kio? Ele me chamou de Deus e tu me rebaixou ao céu. Foi sim. Você não entendeu, eu te elogiei. Não, você falou fora do ar, não é tudo isso também. Eu acabei de falar, ele falou que era idolatrado por 30 milhões. Agora vai ser idolatrado por 5 vezes mais. Ele falou que no Anália Franco é rei, agora ele é rei no Brasil inteiro. Tá ruim, eu te desculpo, beija minha mão que tu tá desculpando. E outra, tem quantos jogos? 4? Foram 4 ou 6? 4. E 6. Em 4 jogos o cara já conseguiu reverter a antipatia que todo mundo tinha em 4 jogos. Então, isso mostra que o cara é um semideus. Imagina 4 meses e 4 anos. Ô, amigo, agora voltando pra nossa realidade ali com o Oswaldo Oliveira, com o Jô, com o Wagner, talvez pro próximo ano. E aí, expectativa do Coringão, mano? Você acha que o Corinthians ele consegue aí já... vamos colocar numa hipótese. Porque não dá pra gente cravar isso, porque o Corinthians não tá jogando bem. Mas você acha que o Corinthians ainda nesse Campeonato Brasileiro consegue pegar uma vaga pra Libertadores ano que vem? E o que você acha do Corinthians aí, a perspectiva que você tem pro ano de 2017? Olha, eu acho que ele não consegue ir pra Libertadores não, hein? Não? Se for, vai ser naquele, tipo, no último jogo, naquela, no último pontinho ele consegue, mas tá difícil. Agora, pro ano que vem, a expectativa é que venham os reforços e o novo técnico Oswaldo comece a trabalhar melhor. Porra, mano, eu vou te falar, mano. Mesmo achando aí que o Corinthians aí ano que vem não vai ter um grande time, mas, pô, é frustrante também não pegar uma vaga pra Libertadores, né, velho? Ainda mais depois de terem aberto aí 6 vagas, cara, porra. Ô, mano, mas você não acha preocupante, por exemplo, o Corinthians... Exemplo! Conseguir participar da Libertadores sem grandes reforços? Então, velho, eu sou a favor, Motinha, conquista a vaga pra Libertadores. Se não conseguir trazer grandes jogadores, perde o W.O. Nem vai viajar, fala, não quis ir. Isso, não, mano. Não quis tá ir. Louco. É verdade, não, mano. Não, não pode. Revoluciona a bagaça, velho. Não, não pode. Porque, fala, ó, não quero ir. Ô, mano, por exemplo, porque, por exemplo, se vocês pegarem a pré-Libertadores, são 4 jogos, né? Não, só dá pro Corinthians pegar a pré-Libertadores. Agora são cê, sim. 4 jogos, agora você tem 2 times aí antes de entrar na fase de grupos. Você faz um jogo em casa, um fora. Um e depois passar então, pra... mas tô falando, aí você não tem pré-temporada, né, velho? A pré-temporada do Corinthians será feita no começo de janeiro, Motinha, quando o Corinthians vai jogar a Florida Cup. É, o São Paulo também vai. Então, todo mundo vai. Acho que até o time da rádio já foi convidado aqui. O Santos não vai, né? É que o Santos não tem passaporte, mano. Só não vai time de Série B. Tipo, não, o Santos foi convidado, mas eles decidiram ir pra... O Santos vai estar comemorando o Brasileirão, seus trouxa. É que a viagem... A viagem pro Santos é muito mais desgastante, cara. As pessoas vir pro São Paulo. Não, eles talvez fossem pra, pro Marrocos. Pô, você ou não pro tem Miami. Nem estádio, mano. Tá caindo a Arena Legão lá. Imagina, o Santos tá ia legal. Pro Estados Unidos de navio, velho. Caiu de barco. Vai te catar, ó. Não, é no container. Mas o Henrique. Bom, é isso aí, né? É, só pra finalizar, quem você acha que será o campeão brasileiro? É o cara procurando. Olha, tô na dúvida, ô, louco, viu, para, hein, velho. Você tá perseguindo os caras, velho. Vai ficar muito entre o Santos e o Palmeiras mesmo. Não, mas quem você acha que vai? Ó, belo comentário esse, né? Ou vai dar Palmeiras ou Santos. É, foi fato, né? São os dois times que estão brigando mesmo com chances matemáticas. O Flamengo tá um ponto do Santos, mas pela bola que o Flamengo tem jogado ultimamente, não credencia a gente pensar em título. Mas o Santos ainda aí, por um milagre, pode conseguir reverter, mano. Você acha que consegue? Eu acho que consegue. Eu prefiro o Santos do que o Palmeiras. Torce mesmo. Eu nem vou ver mais o resto do Campeonato Brasileiro, porque eu não sou anti, velho. Não, sou não anti. Imagina, imagina. Só tá perguntando se pode reverter. Não, eu tô perguntando porque o programa é de... Para de fanfarronir. O programa hoje, é conversação com o ouvinte, o programa é de diálogo. Honestamente, eu vou dizer... Uma conversação com o ouvinte. Vou dizer honestamente e peço até desculpas pro ouvinte que tá aí no seu carro, no seu trabalho, na sua casa. Foi um dos programas que teve o maior índice de momento fanfarrão da história do Estádio 97. Mas é o maior, não tem... Esse foi, pode pegar aí. Foi o maior. É fanfarronice do cara do estranho, do ouvinte, do mano. É, meu Deus do céu. Manda abraço, corrido. Henrique. Manda abraço. Vai te catar o porco. Eu só mando abraço pro pessoal do trabalho lá no e Correio. Torce contra mesmo. E só. Só. Boa, falou, mano. Tchau, um abraço, então. Muito obrigado. Né? Tudo de... Oi? Eu quero fazer o merchan. Manda. Diga. Quase, hein? Consórcio Honda, sem juros, seguro não, e barato. Não, não, não. Não? Não. Peraí, peraí, tá, que o Benjamin vai te ajudar. Eu vou te ajudar. Tá. Consórcio Honda é o quê? É Consórcio Honda é Fá? Barato. Fácil. Antes do barato. Ó, antes. Eu vou falar a frase. A Honda, consórcio Honda é fácil, barato e sem juros. Consórcio Honda é barato sem juros. Boa. Olha, você vai ganhar um par de ingressos para assistir o Estádio 97 ao vivo, dia 5 de dezembro. Lá no. Olha, vai ser demais no Honda Banco Hall. Honda Hall. Você vai ganhar camiseta, você vai ganhar kit, comida, bebida, tudo incluso, muito legal. Mas mande um e-mail para ba@97fm.com.br, tá? Ok. Acerto com ele. Nome, RG. Tá, manda lá no bar e ele vai te conversar com você. Passa. Tá bom? Ah, beleza. Abraço. Valeu. Abraço. Valeu, tchau, tchau. Tudo de bom. Você me imitar mais uma vez. Se você me imitar um momento mais uma sem vez, eu vou matar você no ar. Não, mas não pode. Pacificamente. Vou matar você no ar. Pacificamente. Pro Sérgio Louco focalizar pra gente ter isso aí, vai viralizar. Vai viralizar. Olha só, senhores, quero dizer aos senhores que foi um momento sem parar. Momento sem parar, você já notou como que às vezes basta um adesivo para começar uma revolução? Por exemplo, vejam o que representou paz e amor para a liberdade de uma geração, ou No Stress, que certamente deixou aí muita gente mais tranquila. E a bolinha amarela e sorridente do Smile fez muita gente sorrir por aí, não é verdade? Pois é, minha gente, olha só, agora quem tá revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você, de repente, já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão lá no seu carro por esse adesivo moderno. Vai deixar o seu carro ainda mais bonito e com a praticidade e comodidade que você já conhece. Se você não tem o seu, bom, tá esperando o que é pra fazer o seu, hein? Procure já uma das lojas do Sem Parar. Troque ou adquira o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br ou baixe o app e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97 também vem em nome aqui. de BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais, ligue 3.37888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Em nome de HDI Seguros, é debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. E agora tem recado do Benjamin de Fricô. Vamos falar de Fricô. Ah, nós vamos falar de Fricô, rapaz, porque eu vou dizer um negócio pra você. Posso falar? Diga. Bom, o RG ontem... Ah. Bom, eu perguntei se podia falar. Ah. Eu soube que o RG entrou no banheiro ontem e o pessoal achou que era a Terceira Guerra Mundial. Acharam que era um ataque com armas químicas. Oh, é verdade. Gente, eu não sei o que o velho come. É uma coisa horrorosa. Pô, ele tanto até não veio hoje. Tanto é que o RG ele contratou um serviço de limpeza quando ele tem que utilizar esse tipo de artifício no prédio que ele mora. Ele não pode descartar o que ele faz em lixo comum ou em vaso sanitário convencional. É verdade. Mas olha, é uma coisa assim absurda. E aí o Sombra, sempre com aquela forma delicada, falou, RG, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso. Nossa. Até o Sombra falou, RG, usa Fricô. Esse negócio é mágico. E é mesmo. O Fricô é um bloqueador de odor, de odores. Então você borrifa ele, você pega ele, borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário, né, antes de fazer o number two, ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E funciona mesmo. É legal pra caramba. E até eu pedi pro Bar dar um kit bacana pro RG, porque ele precisa. E olha, vai na minha, pode ir lá, compra em qualquer das grandes farmácias de São Paulo, você encontra o Fricô, você pode fazer o teu número 2 sem medo, sem cheiro, borrifou, usou, bloqueou. Você pode comprar em todas as grandes farmácias de São Paulo ou você pode comprar pelo site fricô.com.br, F-R-E-E-C-O, fricô.com.br. Pode usar que é garantido, viu, RG? É isso aí, seu Estádio 97 aqui na Energia 97. E agora, senhores, olha quem tá chegando aqui. Olha aí, essa trilha mais gostosa do universo. Terra Samba, Carrinhos, irmão. Um abraço pro Reinaldo, meu grande amigo aí do Terra Samba. Estive com ele outro dia num evento muito legal ali na Praça da Sé. Nossa. Na Praça da Sé ele tava, é? É, muito bacana, um evento que reuniu muita gente ali. Enfim, Domênico, é o seguinte, olha aí. Ai, ai, essa aí também é gostosa, hein? Olha aí, várias trilhas, hein, Benzinha? Hein? Que beleza, hein? Ah, que gostoso, ó. Já pensou que gostoso passar segunda-feira inteirinha na churrascaria Espeto Sulista? Com a dupla Lucas e Wanderson! Isso aqui é só na energia e alegria da cidade! Só gente que dá pra você. Alô, moçada. É o Lucas, da dupla Lucas e Wanderson. Quer comer muito contra filé no alho? Acena na manteiga. Com a gente ao som do nosso sucesso. Di-di-di-di-di-di-di-di-di-da-da-da. Você é meu docinho, eu quero te pegar. Di-di-di-di-di-di-di-di-da-da-da-da. Eu não sou diabético e quero você. Eu não sou diabético e tô querendo você aqui com a gente. Valeu, Lucas aí. Lucas e Wanderson. Olha só, hein? É a primeira dupla que o Primeira Voz é mudo. É muito legal eles têm isso aí. O Primeira Voz é mudo? O Wanderson é mudo. É muito bacana, ó. E é o seguinte, olha que gostoso. Pra participar dessa promoção é muito fácil. É só mandar um vídeo pra gente fazendo churrasco na laje. E cantando Didi Dadá, que é essa música aí que você ouviu, viu, Domênico? Os 5 melhores irão passar a próxima segunda-feira com a dupla Lucas e Wanderson na churrascaria Espeto Sulista, na Fernão Dias, quilômetro 32, que lugar gostoso! E viu, a comida toda é de graça, você só paga a bebida. Agora olha só, quem conseguir colocar o maior número de comida no prato ganha um copo d'água! Você vai acumulando ali. Hã? Lembrando que todos... Ganha um copo d'água? Não entendi. Ó, você pega o seu prato, tá? E você faz aquele prato de pedreiro mesmo, né? É, exatamente. Tem que você se esconde. Aquela montanha. Né? Tem o buffet, né? Aí você buffet, né? É. É, buffet. Buffet. Aí você vai colocando a comida. Quem conseguir acumular... Ah, só que você tem que comer tudo depois. Se não comer. O desperdício será cobrado a parte da energia e alegria da cidade. Ah, entendi. E aí, se você conseguir acumular o máximo possível, você ganha um copo d'água. Lembrando que você fala, ah, quem é? Pô, seu Rascaria, promoção, hein, Espeto, cara? Sulista. Que... Gente, a Espeto Sulista ganhou o prêmio de melhor churrascaria do quilômetro 32 da Fernão Dias. E o prêmio dado, viu, Domênico? Pela revista Alegria Mariporã. Não é qualquer revista, não. Eles deram o prêmio de melhor churrascaria do quilômetro 32. Prêmio, exatamente. Você é concorrido, né? Exatamente. Lá tem, lá na churrascaria Espeto Sulista, tem todos os cortes de carne. Carne ao ponto de carvão. Tem um buffet muito gostoso, viu, Bá? Com salada e sushi chiclete. Como é que é? Sushi chiclete. Não, para. Já comeu sushi chiclete? Que é isso? Sushi chiclete? Nunca comeu? Não, não sei o que é isso aí, não. Do que buffet. Sushi chiclete aí. Fala de novo aí. Sushi é chiclete. É difícil, né? Ó, olha aqui, ó. Sushi chiclete. É aquele sushi que você vai comendo. Você come durante horas, sabe? Ah, fica assim. Fica mastigando. Que horror, é uma delícia, viu? Então é isso aí. Mande o seu vídeo e participe. Lucas medo, e Wanderson, e você? É só aqui na Energia, Alegria da Cidade. Esse é o meu recado, um beijo pra todo mundo. Nossa, que promoção, grande, hein, Jorge Cardello, boa, medo, Jorge. Olha, Didi Dadá, essa é a música do verão. Didi Dadá? É, tá bom. Didi Dadá. Tá bom. Estádio 97 na Energia 97, nome de Extra. Você merece torcida reunida, Brahma, gelada e muita economia. Você merece Extra é Gol. Com os senhores, e também nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É o seguinte, vamos às mensagens que chegaram para nós aqui pelo nosso WhatsApp, né? 943530150. 943530150. Pode mandar a sua, vamos ouvir. Chicão de São Bernardo do Campo, queria só falar uma coisa. A coisa tá tão feia no futebol, tá tão podre, que não dá para acreditar nessa auditoria feita na Arena. Logo, logo estoura um escândalo de corrupção no pagamento da auditoria. Então não dá pra acreditar em mais nada. É tá dose, coisa, irmão. Tá feia a coisa. É. Velho, auditoria tem que existir, velho. Tem que, ó, tem que existir, tem não, que tem abrir que ter, essa caixa de Pandora, velho. Não, tem que, ó, tem que abrir essa caixa de Pandora. Independentemente da onde respingue, em quem respingue, tem que abrir, velho. Tem que abrir porque o Corinthians ele não pode ser lesado por causa de uma meia dúzia aí. Vamos lá, mais uma. Boa noite, meu nome é Alan, palmeirense. Tô vendo o mano defender tanto o Jailson aí. Isso tudo é medo do prazo. Tá com medo, mano? Pegar a pênalti e ainda fazer gol em cima de vocês? Ah, não é pra qualquer um, não. Aonde, filhão? Sensacional, goleirinho, esse ouvinte, hein? Goleirinho que grita de novo. Não vale bica, não vale bica. Ah, vai te catar, bobagem, vai te catar. Bobagem. Vai se lascar, rapá. Bobagem, aguenta, vai aguenta. Vai te catar. Eu peito. É, então vamos lá, mais um. Quem minha não? Preocupação é que se o areia movediça vinha cair, o juiz vai marcar pênalti pro Corinthians. Então é melhor esse estádio ficar em pé. Um abraço, Daniel do Butantã. Ô, Daniel do Butantã, vou te mostrar que mais vai ficar de pé. Também não é tudo isso, e né? Digo mais, e digo mais, o Corinthians é o time do Campeonato Brasileiro mais prejudicado pela arbitragem. Os números estão aí, e não... Momento para o mundo que eu quero descer. O Benjamin tem razão. A gente tinha que estar lá no Ibirapuera, velho, correndo. Então vai. Você tá lá, de brincadeira. Eu queria estar no shopping dentro daqueles cavalinhos. Sabe aqueles cavalinhos que tem no shopping? Queria estar em qualquer lugar. Doa a quem doer. Os números estão aí e os fatos estão aí. O Corinthians é o time mais prejudicado pela arbitragem do Campeonato Brasileiro. O Corinthians é o time mais prejudicado desde 2007. Ah, você também para. Desde 2007. O Corinthians, ele é o time mais prejudicado do futebol brasileiro hoje. Lógico que é. Pega os erros cruciais, velho. Não teve um erro tão escabroso nesse Campeonato Brasileiro quanto aquele gol validado lá pelo Flamengo no Maracanã contra o Corinthians. Tá de brincadeira. Tô de brincadeira. Senhores, errou vamos lá. Vocês estão brincando com a inteligência do ouvinte, cara. É verdade. Vamos lá. Tamo mesmo, mano. Tô percebendo. Vamos lá, mais uma aqui, vai. Aí, rapaziada do Estádio 97. Aqui é o João Paulo, santista de Guarulhos, irmão. Queria fazer aí uma pergunta aí pra rapaziada da mesa aí. É nóis, irmão. Em qual técnico vocês apostariam em 2017 que possam pelo menos se aproximar aí do nível onde o Tite chegou aí? Um abraço aí, é nóis. Ah, que enquete idiota, né? Quer polemizar, ninguém responde essa merda aí, não. Continua o programa. Ô, oh, que é isso? Respeito, né? Ouvinte. Polêmica, ah, mas respeito, o ouvinte rapaz, tem lá direito de perguntar. Ouvinte é ouvinte, jornalista é jornalista. Eu acho que ele ficou incomodado com a pergunta. Você poderia repetir a pergunta do ouvinte, Domênio? Repetir a pergunta do ouvinte? Deveria, porque o cara ficou dando pitizinho aqui. Vai se ferrar. Aí, rapaziada do Estádio 97, aqui é o João Paulo, santista de Guarulhos, irmão. Queria fazer aí uma pergunta aí pra rapaziada da mesa aí. Em qual técnico vocês apostariam em 2017 que possam pelo menos se aproximar aí do nível onde o Tite chegou aí? Um abraço aí, é nóis. Ó, minha palestra nova, acabei de escrever aqui. Ouvinte, a peste do rádio, né? Que peste, isso? Você é muito maldoso. Você depende do ouvinte, ô seu mané? Não, mas com exceção hoje, Domênico Gato, eu ainda acho o Tite o treinador mais top do futebol brasileiro. Não, não é dúvida, tá, né? Na seleção. Mas o que já vem na sequência é o Cuca, cara. É o Cuca. É o Cuca. Cuca é o que vem na sequência. Se você parar pra analisar, Domênico, dos times que estão brigando ali na ponta do Campeonato Brasileiro, em determinados momentos ali, houve falha do Dorival, houve falha do Zé Ricardo, houve muita falha, eu acho que... Mas é novo ainda o Zé Ricardo. Não, mas é que tá, esse eu nem culpo. E o Dorival também, ele tem as suas limitações no elenco. O cara mais... incompetente é um termo meio forte, mas o cara que talvez deixou mais a desejar, Domênico Gato, foi o Marcelo Oliveira. Marcelo Oliveira. Esse tinha até tudo agora, pra ser, não tinha, mano? Eu vou te falar. E o Oswaldo, amigo? É o melhor elenco, Marcelo. É o melhor elenco, não, em termos não só de nome. Por isso, mano. Sabe, ele veio ganhando alguns campeonatos aí importantes, né, nos últimos anos. Aí foi bicampeão brasileiro com o Cruzeiro. E dos últimos 6 anos, ele chegou em 5 finais de Copa do Brasil. Ele tem o mérito dele, mas na boa, Domênico. Ele teria, não convence, tudo, teria tudo pra ser, atingir um nível do Tite, mas não tá conseguindo isso, não. E outra, Domênico, se você parar pra analisar, ele só pega timão, cara. Ele pegou aquele Cruzeiro lá do bicampeonato, ele pegou o Palmeiras aí o ano passado. Bom time também. O Palmeiras, ele não tinha um timaço, mas era um bom time. Bom também time. Poderia jogar melhor do que estava jogando. Mas, o Cruzeiro ele fez, era um bando de reforço. Não, mas peraí. Ele fez, ele teve mérito nisso também, junto também com a diretoria do Cruzeiro? Sim. Evidente. Mas na hora que o negócio começou a casar, na hora que criou aquela química, que era, eu concordo, eram jogadores que eram refugo. Você não podia, ninguém cravava no começo do campeonato que o Cruzeiro poderia ser o campeão. Porque o Cruzeiro tinha pegado jogadores de Série B, jogadores que já tinham passado por clubes e não tinham dado certo, etc e tal. É. Beleza, teve mérito, mas depois no conjunto da obra, claro, ele teve mérito na construção do trabalho, mas aí virou um baita time. Mas acho ele que conduziu, ele era... conduziu de maneira brilhante. Só que depois, Domênico, o Palmeiras, ele foi campeão da Copa do Brasil, passou um tempo e ele foi mandado embora, porque era um futebol pouco convincente. E agora mesmo no Atlético, né? Agora no Atlético Mineiro, com o time que ele tem na mão, a torcida do Atlético pega no pé dele. É um time que, muitas vezes, o Atlético até faz gols, Domênico, mas é um time extremamente vulnerável na parte defensiva. Você tem razão. Toma muito gol. Tanto é que se o ele Atlético... Se ele a Copa do Brasil, ele cai até, mesmo assim, você acha? Eu acho que ele não permanece pro ano que vem, ainda mais se tiver a possibilidade, um Abel Braga no mercado, alguma coisa do tipo assim, que o Atlético queira contratar, mas eu não vejo o Marcelo Oliveira como treinador do Atlético pro ano que vem, não. Vai acontecer igual aconteceu com o Palmeiras, ele vai ganhar a Copa do Brasil e vai cair. Vai, então. Ou não, né? Ou fica um pouquinho e depois cai. Mas, Domênico, é igual vou colocar o Barrichello naquela época na Ferrari. Você olha lá, pega e fala, pô, o carro não condiz com o piloto, entendeu? Tipo, o piloto, ele tá abaixo do que... Do carro, né? Do que representa a escuderia, com todo respeito ao Barrichello, mas não dá, né, meu? Vamos lá, mais uma. Boa tarde, pessoal do estádio. Boa tarde. Agora eu já sei porque que o Corinthians contratou o Luigi, que é pra ele entrar pelo cano e poder arrumar o vazamento lá. Um abraço aí do Marcos Juarez. Falta o Mário, né? Olha, calma. Ó, amigo, o Luigi ele vai entrar em outro lugar também. Ah, não, calma. Vamos lá. Ele não falou que lugar, mano. Calma, também não falou. Também, tá. Vamos lá. Fala, amigões, boa noite. É o Marcelo Mário aqui do Capão, beleza? É nóis. Vocês estavam brigando, essa música que tava passando aí não é nem do Raça Negra e nem da Banda Brasil. É sua. É, né? Do grupo Unidos do Azedão, mano. Vocês estão errados. A música é assim, ó. Vai nadar e morrer. Na beira da praia, o Cuca vai tremer e a Domênica chora. Aê! Os porcos vão perder. Aê. E a Domênica chora. Um chupa pra você. Chupa, Dodô Pagodeiro. Olha eu fazendo pandeiro. Ó, põe de novo. O manezão que mandou a mensagem aí, canta tão mal, velho, que devia fazer um curso primeiro. Segundo, não adianta vocês falar que tá tudo cortado e eu tô aqui na mesa, eu quero que vocês se lasquem, quero que vocês se danem, e agora ele vai ouvir um monte e vai ficar quietinho. Ô, manezão, ô, trouxa, vai torcendo muito, mas você tem que torcer muito, velho. Mesmo porque eu não sei se teu time vai ganhar do Vitória, ô, mané. Ou então do Cruzeiro ou do outro Flamengo lá, ô, trouxa. Torce muito. Nada se falar aí que não tá saindo no ar. Tá fora. Eu sou aqueles hooligan mesmo. Quando eu pego a mesa pra mim, eu falo pra caramba. E se não gostou, quero que você se dane. Você que tá ouvindo, quero que você se lasque. Essa é a palavra, tá bom? Chupa, ô, trouxa, mané. Tá? E não vou colocar porra nenhuma de volta, não. Quero dizer aos senhores agora que eu tenho um recado importante. Aliás, não eu, mas o Benjamin vai falar agora. Benjinha, vamos fazer o seguinte, você vai falar aqui... Vamos falar do consórcio Honda? Que voltou com a gente e merece o nosso respeito. De volta aqui, ao Estádio 97. Um abração lá pro Ricardo Tomiose, pro Danilo Contreiras, tudo corintiano lá, o pessoal do banco lá também, do banco Honda Hall. E olha, o ano tá acabando, rapaz, que coisa, né? Daqui a pouco o Mota vai falar, nossa, de novo, todo ano eu falo, mas como passou rápido? Nossa, já estamos em novembro, é verdade, Motinha. 2017 já tá aí e provavelmente você já fez planos pro próximo ano. O Mota fica, há 15 anos que eu conheço o Mota, ó, ano que vem vou pra academia, vou parar de fumar, vou emagrecer, vou virar isso, vou virar aquilo, e nunca ele faz nada. Mas que tal dessa vez, Claudinho, você fazer planos para conseguir realizar? Hã? Com certeza, parei. Vou te dar uma dica, você vai comprar uma Honda nova, isso mesmo. Que com o consórcio Honda você realiza a compra ou a troca da sua motocicleta de uma forma programada e com parcelas que cabem no seu bolso. É o jeito mais fácil e barato de realizar esse seu plano. E o melhor de tudo, olha que frase bonita, Dodô. Qual? Manda. Você não paga juros. Aí é legal pra caramba. Aí é bom, hein? Nossa. Você não paga juros. Bom. E olha só a moleza. Parcelas a partir de R$ 104,00 mensais. O que o mano gasta num café da manhã. Caraca, velho. Você realiza seu sonho de ter uma moto Honda e o melhor de tudo. Não paga juros. Você aí não é paga juros. Então não perca tempo. Vá agora. Se não der tempo hoje, vai amanhã, vai sábado. Mas vá numa concessionária Honda. Faça o seu consórcio e comece 2017 realizando seu plano, realizando o seu sonho. E você, ouvinte do Estádio 97, que quer participar de um evento super legal, como todos que nós fazemos, alto astral, divertido, pra cima, dia 5 de dezembro, um dia após o término do Campeonato Brasileiro, nós faremos o Estádio 97 ao vivo, ali do Banco Honda Hall. E com tudo incluso, entrada, comida, bebida e um kit lindo da Honda para você de presente. Basta você ligar no Estádio 97 e falar a frase: consórcio Honda é fácil, barato e sem juros. E você vai ganhar um par de ingressos para assistir, para participar do Estádio 97 ao vivo com a gente. Lá no Banco Honda Hall. Anotou a frase aí, amigo? Manda de novo. Consórcio Honda é fácil, barato e sem juros. Tá certo? Um abração lá pro Ricardo Tomiose, pro Danilo Contreiras, pra galera do Banco Honda Hall, pra todo mundo, pro meu amigo Odair Dedicação também, todo mundo lá da Honda. O senhor tomou Yossi, Benjamin. É o que eu falei. Sim. Eu não falei nada. Verdade, não, verdade. Olha só, Estádio 97 na Energia 97 em nome de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Lembrando que o ouvinte que entrar no ar dizendo só Estádio 97 me leva para o Salão do Automóvel, concorre no final do programa um par de ingressos para o Salão do Automóvel também, tá bom? É o seguinte, agora o Mano vem com um recado agora de Bozano. Vamos falar de Bozano, Mano? Opa, opa, opa! Atenção você, Rudy Landucci, que daqui a pouco vai fazer um stand-up privê para uma doida que você pegou aí na balada, velho. O negócio é o seguinte, é que você tá fedendo, Rudy, você tá fedendo. E você me disse que não tem planos de tomar banho, porque você tá tomando banho dia sim, dia não. Então Verdade. Se liga nessa dica, velho. Ó, sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo, amigão, quando você sai direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada? Pois é, cara. Todos nós temos aqueles dias que valem por 3. Fala a verdade. Nossa, tem dia que é embaçado, hein? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso mesmo, ouça a minha dica, cara. A Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. Uma proteção extrema para você viver o seu máximo. Por exemplo, você que tá agora no metrô. Você que tá agora no busão. Você que tá agora caminhando. Você que tá agora em qualquer lugar que tenha pessoas ao seu redor. Cara, você não pode estar cheirando mal. Você não pode estar com aquele cheiro, sabe, de tampa de pizza, velho. Você não pode estar com aquele cheiro, velho. É, daquelas maletinhas que você tem igual a minha aqui, quando você abre no final do dia, que você esqueceu a marmita no sol. Você não pode estar com aquele cheiro de podre. Você não pode estar com aquele cheiro de zumbi do Walking Dead, cara. Você tem que estar cheiroso, cara. Porque as pessoas que estão do seu redor, elas merecem uma pessoa cheirosa. Elas não merecem, tipo, um arbusto, velho, cheirando como posso dizer, velho? É que eu tento ser sutil no meu argumento, Domênico Gato, mas é difícil. Melhor não, tem mano. Tem pessoas que arde até o olho, velho. De tão fedidas que elas estão, cara. Aquela nossa, cebola. Assim, não. Tem cara que cheira churume, velho. Sabe aquele caldinho do lixo? Nossa. Que lixo. Nossa senhora. Não fique com esse cheiro, cara. Use esse desodorante da Bozano, Bozano Extreme, porque é top demais. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, muito, muito, muito mais proteção, cara. É top demais, é muito mais performance pro seu dia a dia. E ó, liga aqui no Estádio 97 dizendo a seguinte frase: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Aí você me pergunta, mano, por que eu devo dizer essa frase magnífica? Sabe por quê, amigão? Você leva pra casa um kit top e exclusivo do desodorante Extreme, tá legal? Então diga a frase, não vacila não. Bozano! Jeito de garoto, cuidado de homem. Bom, mano, é isso aí, esse é o Estádio 97. Vamos lá, mais ouvintes no ar? Bora! Vambora! Mais ouvintes para participar agora, 32847097. Ouvintes participando aqui em nome de Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece o Extra, é gol! Mais ouvinte, o Asdrubal tocou. Ah, não. Só para contrariar. Oh, essa qual é só pra contrariar, da hora, mano. Ei, mano, qual é a música? Lembra, mano? E qual o nome da música? Eu não lembro o nome da música, mas só pra contrariar. Você sabe? E qual que era o nome da tudo. Música, o Raul Gil? Sabe? Não lembra lá. Você não lembra, né, seu idiota, mas... Era a época, alô! Era a época que o Alexandre Pires ainda tinha uns mullets, assim, os cabelinhos pro lado. Alô! Tinha um bigodinho. Oh, é. Quem tá falando? Quem é? Eduardo! Fala, Eduardo. Tudo bom, Eduardo? Tá ruim a ligação, tá calma. Sai do Viva Voz, pelo amor de Deus! Não tô no Viva Voz, não, eu tô no fone. É, tá ruim mesmo. Então tá ruim também, velho. Melhorou? Ah! Nossa! Que isso? Nossa, que isso? Que eu tô com nojo. Essa porra aqui ligado. Ah, aqui. Que isso? Quebraram o controle remoto. Para com isso. É o que eu posso fazer. Pronto. Senta aqui desse lado, aqui, ou no lugar do Dodô. É, senta ali. Não. Ah, tá vendo? Alô? Tem um trauma disso aí. Do quê? Que você tem trauma? Sai. Tá falando que o Dodô vai pegar, passar alguma coisa? Tem trauma do quê? Não. O amor, você e eu, o nome da música. Não vou entrar no mérito. A música é... Foi o cone do silêncio. O problema não é aí. Foi o cone do silêncio. Põe, põe. Quem que cone do tá muito... Já pegou o ditador, Domênico. Não peguei nada, é Eduardo. Eduardo o quê, Eduardo? Já entendi. Eduardo Ramon de Miranda Dias. Ó, o nome da música é O Amor, Você e Eu. O Amor, Você e Eu. Ramon, você é parente do Joey Ramon, dos Ramon? Dos Ramon. Eu tava, I don't care. Os Ramon. E tem o Pata Negra também, que é o Ramon. Nota 9.7. Caraca, tá puxa saca aí, velho. Quem? Eu não sei, é o trocador aí, não sou eu. Eduardo. Opa, fala aí. Foi, fala aí, Eduardo. Tá, até que ele foi pra lá, você viu só? Qual que é o bairro aí, velho? Vamos ver se o Dom Benjamin aí manja mesmo. Meu, tá desligado, amigo. Jardim Colonial. Ai, viado. Agora, aqui eu posso dar porrada em você, que eu não conheço. É. Fala. Peraí que eu não ouvi o Rudy falar. Jardim Colonial. Você mas tá olha, fortinho, Benjo, sério. Colonial é aquele motel. Tá com isso aqui gostoso. Na Ricardo já foi no Colonial? Já foi. Já mas foi, eu vou dizer, não, eu pegaria homem, velho. Não, eu vou dizer um negócio pra você. Jardim Colonial, banheiro. Tem trocentos. Tem Atibaia, tem Jundiaí, tem Santo André. Meu. Esse tem 200, não dá pra saber. Tá aqui, mas aqui você tá longe, porra. Não, eu não tô longe. Longe? Ah, eu não tô longe. Tem na Zona Paulo, Leste. Benja. Tem Zona Paulo. Leste. Zona São Leste? Paulo, não, Zona Leste. Oposto, Zona Sul, Benja. Nossa. Não, mas você faz o cotovelo ali, velho? É do lado. Você não conhece a região do Grajaú, meu? Isso que eu ia falar, velho. São Mateus ali tem um, viu? Pra ficar perto é só se dobrar o mapa, assim. Pô, Jardim Colonial, Grajaú, Parque Colonial. Ei, olha aí, que ele, olha a palavra que ele falou, Grajaú. Fala aí, Zona Grajaú, Sul. Uma mão no joelho e a outra no meu coelho. Se eu fosse como tu, pegava a Domênica e enfiava a mão no... Ele! Oh, Eduardo! Fala em Grajaú, só um minuto. Fala, Jotô! Fala em Grajaú. Falando em Grajaú. Hoje é aniversário do Big, lá do Rapa da Godoy, lá do Capão. É verdade, hoje é aniversário do Big. Fazendo 26 anos. Sabia do Big, não, do Rapa sabia. Da Godoy? Não. Hoje vai ter um pandeló recheado Avenida com 1.40. Pandeló. É. Esse nome é engraçado mesmo. Pandeló. Tá bom, Eduardo, e o time? É horrível também. O time é o poderoso tricolor, né, Dodô? Ó, que paga pau, que baba ovo, velho. Poderoso tricolor, né? Ó, que baba ovo, quer ser corintiano, velho. E aí, tricolor, beleza? Fala, Mota. Ô, estão falando aí que o São Paulo poderia estar negociando uma troca ou algo parecido. Se bem que tá tudo, né, o Marco Aurélio Cunha tá mantendo tudo em segredo. Estão falando que pode ter uma troca entre o São Paulo e o Botafogo pelo Sassá e o Michel Bastos. Você acredita? Ó, vou ser honesto, viu? Michel Bastos, qualquer coisa no lugar dele, cara, melhora 100%, viu? Você gosta do Sassá, mano? O Sassá, bom, ele teve até um papo aí recente, Motinha, de que o Corinthians estava interessado nele. Ele é bom jogador, cara. Ele não é inveja, craque, não. Né? Inveja. O Corinthians inveja, né? Não, se você não ouviu a informação, seu nó cego. É, o Corinthians, ele tá negociando com o Sassá já tem algum tempo. Seu time começou a mostrar interesse agora. Assim, é sempre assim. Inclusive, inveja, atravessa, né? Inveja é o seu próprio time que tá querendo furar o olho do porco aí com o Rafael Veiga. Inveja é o seu argumento que você utilizou agora há pouco aí de falar poderoso, todo poderoso tricolor. Vai, seu baba-ovo. Baba-ovo, mano, vocês, ó. Paga uma rajada, vocês... aí, seu comédia. Vocês, eu só queria dar um recadinho pra você. Chupa quatro bolinhas pra você, tá bom? Tá bom, vamos falar do São Paulo então, vai, já que você não... Chupa. Você gostou do Wellington Nem? Alô? Ih, mano, acho que caiu o bagulho aí. Oi? Putz, acho que caiu o bagulho. O mano desligou o celular do cara. Ô, liga aí, ô tonto. Ô, mano, peraí, fala aí. Faz isso, mano. Fala aí, ouvinte, fala aí. Cadê o idiota? Saiu? Deixa eu falar um negócio aí. É humano, desligou. Você tá ouvindo aí? Deixa eu contar um... Peraí, você vai continuar falando bobagem aí? Deixa o cara falar, mano. Desliga, mano. Deixa eu falar aí, ó, que eu tenho uma... Ai, que pena. Pede desculpa. Se você não pedir desculpa, você não vai participar, Gil. Fala. Alô, deixa eu falar uma revelação. Não. Ó, você não entendeu. Se você não pedir desculpa, você não vai participar. Mano, é muito trouxa, velho. Alô, ouvi um pedido de desculpa. Deixa o ouvinte falar, mano. Pera aí, pera aí. O que eu tenho pra falar do Mota é importante, hein? Ah, deixa então ele. Beleza, vai ferrar o Mota, então fala. Eu peço desculpa por ele. Aí pode, né, safado? Desculpa, ouvinte. Fala aí da querida. Não, cala a boca aí, não, trouxa. Sério, falando sério agora, ó. É. O Mota, velho, o Mota é o cara, velho, mais duas caras que tem aí no planeta. E eu vou falar o porquê. Peraí, o que você falou? Não, mas peraí, eu vou me explicar. Desliga, ó. Encontrei o Mota há uns três anos, encontrei o Mota no Ibirapuera. O Mota vai lembrar dessa história aí, ó. Tava lá perto da estátua lá. Do Empurra. A estátua do Monumento às Bandeiras lá. Tava com meu cachorro lá dando um rolê lá. Cheguei e falei, meu, puta, é um Mota ali, né, meu? Vou trocar uma ideia com o cara, vou chegar lá, né, meu? Pensa numa mala, Mas o que ele fez? O que ele fez? Diga. Ah, eu cheguei e falei, você, né, Mota? Nunca viu o cara de perto, né, meu? Aí ele olhou pra mim assim, tava fumando cigarro, mas parecia que era um charuto. Olhou assim e falou, sou eu mesmo, tá? Falei, beleza. Falei, tem como tirar uma foto aí? Falou, meu, tô esperando um brother meu aqui, tá? Não dá, não. É o cara que raba ele, tá ok? É mesmo, ele tem essa mala mesmo. Não, peraí. Deixa eu perguntar um negócio pra você. Não, eu gosto do cara pra caralho. Ah, você gosta? Já se ferrou. É. Não, mas cara, Eu falei, não tô acreditando não, velho. Pera só, negócio. Ô, me ouve, cara, como ele chama? Desculpa, fala aí, Benja. Idiota. Não, vou chamar de idiota. Peraí, ele não te ofendeu. Não, pode chamar de idiota que ele atende. Ô, Domênio, corta lá. Ô, Eduardo. Fala aí, Benja. Você, de 0 a 10, quanto você se decepcionou com o Mota aquele dia? Não, eu me decepcionei 11 com o Mota. Você chamou ele de falso e duas caras? Não, naquele momento ele foi mala pra cacete, entendeu? Quer dizer, pra você que é fã, torcedor de São Paulo, pra você foi uma baita decepção? Não, foi uma baita decepção, só que hoje o cara já se reverteu, hoje o cara ganhou os pontos comigo de novo, entendeu? Mas naquela época lá, foi mais escroto. Peraí, Eduardo. Sem ofender você. Não tô te ofendendo. Então você tem que saber ouvir também. Boa. Dá uma jorrada. Mas eu só queria entender uma coisa, Eduardo. Por que que ele reverteu? É isso que tá me deixando perplexo. Não, ele reverteu porque hoje você vê que o Mota, ele é um cara que ele entende escroto. De futebol. Não. Ele o quê? Hoje ele entende de futebol. Ô, mano, não. Fecha de novo o microfone dele aí. E eu falo isso, mas é elogiando ele. Ele deve estar puto aí, mas não é pra ele ficar bravo. Hoje, você vê que a opinião do Mota é respeitada. Antes o Mota falava, não, o cara cortava ele em 2 segundos. Você bebeu, velho. Você bebeu. Você começou super bem. Cara, eu ia te dar um baita prêmio. Quando eu falei, dá teu nome completo, que eu vou te dar um prêmio, juro por Deus. Ele conseguiu estragar tudo. É, não dá, né? Aí não, acabou. Não é, não. Chega, desiste. Seja, é verdade, eu tive uma decepção com ele, porque eu, de verdade, eu queria tirar uma foto com o cara. Meu, mas ele escrito. Vai lembrar, eu tava... Olha, não vou lembrar. Ó, deixa eu te falar uma coisa só, não vou lembrar. Ele não vai lembrar porque ele é escroto assim com todo mundo. Nunca, jamais, não é, neguei foto pra nenhum ouvinte. Mentira. Nunca. Mentira. Nunca, juro por Deus. Mentira. Juro, eu já vi. Juro por Deus. Eu não vou falar pela minha mãe, nem pelo meu pai, nem pela pessoa que eu amo, porque os três já morreram. Mas eu juro, por exemplo, pelo Rude. Emocional agora. Eu juro pelo Rude. Você odeia o Rude? Juro, se ele tiver mentindo, ele vai cair duro agora. Viu como ele é falso, oportunista? Mas você não me odeia, não, mano. Jamais. Odeio. Eu não odeio ninguém. Ô, Eduardo, odeio assim. Obrigado, eu também não te odeio, tá ok? Amizade. Não, você eu desprezo, é diferente. Ousadinha, amizade, tá bom? Ô, Eduardo, eu vou te dar uma chance. Eu tenho nojo. Você tava indo bem, eu ia te dar um prêmio de você se redimir da segunda parte. Você realmente acha que o Mota mudou? Não, eu acho assim, que ele, a atitude que ele tá tendo aí agora de me chamar de escroto, mostra que ele não, realmente não tá mudando. Eu não falei escroto. Falou. Olha, além de escroto, além de escroto, ele tirou. Não, não falei escroto, não falei. Olha, não, seja sincero. Idiota é uma coisa, escroto é outra. Qual a diferença do idiota pro escroto? Ah, o idiota é aquele legal, por exemplo. Toda hora o beijo fala que você é idiota. Eu não, é carinhoso. É carinhoso. Eu não fui, não. É carinhoso. Eduardo, um cara escroto. Você não, tá hoje o Mota não é um cara escroto, não. Hoje o Mota é um cara firmeza aí. Da é minha parte, cara, você que... tá vendo? Ué, ele já contou a história dele, já desabafou, acabou, não, né, velho? Desabafou, não. Realmente, então, só prova que você é um duas caras mesmo, né? Ai, nossa, que jorrada. Ó, o prêmio tá voltando. Duas caras, velho, porque eu não sei quem você entra aqui no ar, nossa, fala o que quer, nossa, cada um que... fala o que quiser. Ué, o cara é ouvinte, respeita. Não, falei cada um fala o que quiser. A Jéssica me detonou naquele dia, eu posso falar aqui, ó. Ô, eu não gosto do Antônio Fagundes, que um dia o Antônio Fagundes não quis tirar foto comigo, mas, meu... Mas é verdade, sabe qual isso? Que é a diferença? É. Sabe qual que é a diferença? Você é um tonto. A diferença, não, a diferença é que você, todo mundo para ouvir você. Agora, eu não. E eu sou um cara que o único momento que eu tive pra tirar uma foto com você foi aquele e você ignorou. Nossa, que jorrada. Olha... Pede, entendeu? Desculpa, então, no ódio. Eu não vou pedir desculpa, mas, porque eu, Edu, não sei se o cara tá falando a verdade. Você vai vir um dia, ou vai encontrar o Mota nos eventos e tira foto. Não, a gente vai se encontrar, tira foto. Não, não vou, Miguel. Você pode dar um beijo. E aí eu faço questão de não tirar foto. Oi, viu? Não, mas vamos tirar. Não. Ele vai abraçar você. Ele vai abraçar, mas independentemente você. Dele. Existem tá formas e formas das pessoas falar uma coisa. Agora, ele falou de um jeito. Ele não falou palavrão, não falou nada. Ele tá falando de um jeito que, tipo assim, eu não sei se é verdade. Mas, eu nunca neguei, eu tô falando a verdade. Mesmo que não seja verdade, eu peço desculpas. Tô falando sério agora. Eu também, maneira, você às vezes você mete uma mala do caramba. Eu nunca deixei de ser arrogante com um ouvinte. Nem com aquele que. É mentira. Não gosta de gay. É mentira. Eu vou lá, tiro foto. 5 de dezembro, anota aí, ó. Consórcio Honda é fácil, barato, sem juros. Você ganhou um par de convite. Caramba, fiquei super feliz agora. Você vai assistir o programa. Ele vai te abraçar. Dia 5 de dezembro, lá no Banco Honda Hall. Você por trás, Mota. E digo mais, cadê o bar? Chame o bar. O bar? O que tem o bar? Não, antes eu só tenho uma pergunta pra fazer pro Eduardo. Cadê o bar? Ó, você precisa mandar um e-mail, Eduardo, pra bar@97fm.com.br. A última pergunta que eu quero te fazer, Edu. Edu brother, Edu parceiro, Edu irmão. Eu entendo o seu lado, porque eu sei que... Você conhece ele, fascista. Eu sei que o Mota, quando quer ser arrogante, ele sabe que ele é. Lógico. Ele é insuportável. Só um arrogante conhece o outro, né? Edu, deixa eu perguntar uma parada pra você. Você continua achando o Mota um arrogante escroto ou não? Olha, dia 5, Mota, você vai ter um momento de provar se você é humilde. Não, agora eu tô perguntando. Não, agora pelo jeito não, porque ele tá querendo me desligar aí, meu. Ele tá querendo. Então, ganhou. Então ele é arrogante pra você? Ele continua escroto ou não? Não, continua. Então dá um kit fricô pra ele. É. Dá um kit que fricô pro Eduardo. Quer dizer que ele. Se fala mal, cara, do Mota, não, ganha. Qualquer coisa, pra ganhar qualquer coisa, o cara xinga até a mãe. Presta atenção, o cara é ouvinte. É o tipinho. Agora você, entendi, Mota. Entendi. Pô, por quê. Não, Mota, hoje você é o cara aí, meu. Ah, ele é o cara? Retira o kit, Fricô. Pode retirar. Cara, você tá muito volúvel. Você parece um ioiô, brother. Se decide. Porra, você não. Decide aí, né, pô. Você vai dar ou não vai, Benja? Eu quero saber o seguinte. O Mota continua o cara escroto ou não? O quê? O Mota continua escroto ou reverteu pra você? Não, o Mota continua. Falando sério agora. Naquele momento, o Mota foi escrotão pra cacete. E agora? Não foi agora, com você? Não, agora o Mota... Mesmo ele me xingando aí, ó. Mesmo ele falando que não vai abraçar, eu vou abraçar ele lá, vou tirar... Vou abraçar ele. Não precisa do seu abraço, velho. E, vai meu, abraçar. Mesmo a, lá, mesmo a gente vai tirar uma foto, e, meu, hoje ele não é, não. Hoje o Mota é o cara... Meu, o cara tá mostrando o dedo pra você, tá falando que você não vai tirar foto, chamou de estúpido, mentiroso, que seu abraço, e você acha legal? Não, mas deixa que ele vai falar na minha cara, isso aí é melhor. Falo. Então tá bom, Eduardo, um abraço pra você. Nós queríamos fazer um duelo igual Velho Oeste. Dá uma 38 pra cada. Não, melhor não. E acertar primeiro ganha. Não. Pacificamente. O programa é sensacional. Aí, ó, deixa eu só mandar um abraço aí, ó. Galera do espetinho do Boni aí que tá ouvindo aí a gente lá, ó. É um dono, é um palmeirense chato pra cá. Não tem palmeirense chato. Tem esse cara, eu juro por Deus, se o Palmeiras... Não tem nenhum palmeirense chato. É louco, todos. Você é bastante. A gente tá torcendo pro Palmeiras ser campeão, porque se o Palmeiras não for campeão, ele infarta. De verdade mesmo. Não existe palmeirense... Só um comentário aqui, o Rogério, não sei o sobrenome, falou, tanta árvore bonita no Ibirapuera, o cara quer tirar foto com o Mota. Ele tem razão também. Só tem que rever os conceitos, então, Bom. Tá bom, meu velho, obrigado aí. Eu mando e-mail pra quem, Dodô? Ba@97... Isso. B-A-H. É de babaca, você tira o baca, fica só ba. Não, é B-A-H. Tá bom. Falou? Tá bom. Valeu, gente. Parabéns pelo programa aí. Muito obrigado, viu, meu? Tá com Deus aí, mano, chupa, tá? Vai pro inferno. Vai pro inferno, seu escroto. Chupa gambá, hein? Bem fez o Mota de não te dar atenção mesmo. Tomara que ele tivesse urinado em você ainda. Não. Tchau, velho. Valeu. Até dia 5, valeu. Valeu, abraço. Como é que chama esse negócio quando urina no outro? Banho dourado. Tesão. Chuva dourada. Olha só, e aí é o seguinte, né, cara? Você tá lá com o seu carro estacionado, tá esperando sua mulher voltar das compras, né? E de repente... Essa vida, velho, bateram no seu carro. Aí você desceu pra ver o que aconteceu e descobriu que a motorista do outro carro é a Ivete Sangalo. É, meu amigo, aí é sorte, viu? Porque a Ivete tem seguro da HDI. E aí é só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre, em Salvador, pertinho da casa da Ivete. Então é o seguinte, hein? Vai fazer o seguro do seu carro? Escolha a HDI. Com a HDI você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, viu? HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97, também em nome English Live, inglês ao vivo para você mudar de vida. Daqui a pouquinho, mais mensagens que chegam para nós aqui no nosso WhatsApp 943530150, tá bom? Já. É o seguinte, hoje tem jogo, né, mano? Tem, Domênico. Tem Brasil, não tem? Inclusive, Domênico, eu vou passar a escalação aqui das duas seleções. Vamos lá, te colocar uma trilha aqui, vambora, mano. Interessa, Domênico Gato? Nossa, vamos lá, escalação. Quem? Times escalados. Vamos lá. Ó, o Brasil vai jogar hoje, Domênico Gato, com Alisson. Daniel Alves, que hoje será o capitão, inclusive jogará com a camisa 4 em homenagem ao Carlos Alberto, né, que acabou falecendo. O miolo de zaga será composto ali pelo Marquinhos e pelo Miranda, e o lateral esquerdo é o Marcelo. O meio campo tem o Fernandinho, o Paulinho e o Renato Augusto, junto com o Felipe Coutinho fazendo a armação do time. E lá na frente temos Neymar e Gabriel Jesus. E o técnico é o semideus Tite. E a Argentina... Nossa querida Argentina também. Temos aqui, ó, o Romero no gol, que é uma porcaria. Ruim, mano. Neston, velho. Bateu, tomou. Onde que joga hoje o Romero? Manchester United. Ele tá jogando lá na Inglaterra, tá no Manchester. Inclusive, ó, tem o Zabaleta, tem o Otamendi, tem o Funes Mori, aquele que é do River aí, jogar de zagueiro lateral esquerdo. Mas o lateral esquerdo hoje da Argentina é o Mas. Lateral esquerdo. Ei, Mas, hein? Nossa senhora. E o meio-campo da Argentina tem Mascherano, Bilha e o Enzo Pérez. E o Di Maria armando o time ali um pouquinho mais avançado. E lá na frente temos aí o nosso querido Messi com o Higuaín. E o nosso time querido é bom, Balsa. Hein? Ah, mas Domênico, na boa. O time é bom. O Mas eu não gosto. O Mas, lateral esquerdo, acho fraco. Ele joga no São Lourenço aqui, na Argentina. Você tem ali, ó, o meio-campo da Argentina. Eu gosto muito de Maria. É bom, né? Mas eu acho que hoje o Felipe Coutinho ainda é mais jogador que ele, se a gente tiver que fazer esse comparativo. E na frente aí da Argentina, na boa, Domênico, o Higuaín, por mais que na Itália o cara faça chover, foi o maior artilheiro aí... Mas ele perde muito gol, né, mano? Na seleção argentina, Domênico Gatto, o cara não vinga, cara, o cara não engrena. Você vê que aquele jogo, afinal, né, a Alemanha e a Argentina aqui no Brasil, ele perdeu um ou dois gols lá, que se faz, acabava o jogo. Não, fora isso, Domênico, né? O Higuaín aí, em diversas competições aí, jogos decisivos, se você parar pra analisar, ele perde gols aí absurdamente ridículos, cara. Esse da final que você citou contra a Alemanha talvez tenha sido mais emblemático, mas... É verdade. É, realmente, Higuaín, não, o cara não emplaca, velho. E não dá pra deixar o Agüero no banco, cara. Por mais que o Agüero também não esteja tão bem assim, mas é um jogador que é muito mais talentoso e qualificado do que o Higuaín, né, velho? Não dá. Inclusive, tem o Prato hoje também no banco, né, Domingo? O Prato vai pro banco, né? O Prato tá no banco Prato, ali também. Talvez o Prato hoje joga mais que o Higuaín, não é? Então, cara, não. Comparado com o Higuaín, acho que na seleção acho que dá. Se você tivesse que trazer um pro teu time, mano, você traria quem? Então, que Higuaín clube, Domingo, ele vai bem, cara. E aí? O Higuaín Mas clube, tem que trazer um, é o mesmo valor. Então, sinceramente, eu acho que o Lucas Prato. Prato. O Prato, pelo momento que ele vive no Atlético Mineiro. Mas o Higuaín, cara, é um jogador em clube. É mais novo o Prato, né? É. Maria Benjamin. Mas o Higuaín na seleção, o cara não engrena. Higuaín ou Prato? Nossa senhora, o Prato. Prato? Eu acho o Higuaín horroroso. Você não gosta do Higuaín? Não. Você, Rudi? O Prato. Prato? Motinha? Prato. Caramba, unanimidade? E aí, ô Vitor? Porque tá aqui. Higuaín. Higuaín? Você prefere Higuaín? Higuaín. É porque tá aqui, né, velho? Tá vendo? É que o Higuaín... o Higuaín joga muito no clube. Parece que é outro jogador, né? Cara. Parece que é outro jogador. Foi o que o Mano falou, né? Mas o Finazzi é melhor que todo mundo. Porra! Agora, meu Deus. Uma pergunta pra você, jornalística. Vai, pergunta. Vitor Bueno... Que Vitor Bueno? Ninguém tá perguntando de Vitor Bueno. Ou de Maria. Você tá de brincadeira, pô. Vai, responde aí, ô Laranjão. Rodriguinho. Tô de laranja hoje, é verdade. Rodriguinho, responde. Né? De Maria, você tá louco? Vitor Bueno. Rodriguinho. Tá louco? Vitor Bueno não consegue nem ser da seleção brasileira. Ah, porque tem muito jogador já. Você é que tá louco. Tem o Lucas Lima do Santos, tem o Neymar do Santos, tem o Gabigol do Santos. E Neymar de Santos aonde, ó? Você tá vendo que Neymar de Santos? Inclusive no México tem o Giovani do Santos. Que Giovani? Só pensa em Santos, você. Sai pra lá, você. Tava de votação no Novo? Em Santos. Guarujá. Eu já moro em Santos. Pertinho. Estádio 97 da Energia 97. Agora o Benjinha vai vir com o recado de Nissan. Vamos falar de Nissan, Benja? Vamos, Dodozito. Se você tá pensando em trocar de carro, é bom fazer uma escolha inteligente, viu? E a Nissan te ajuda nessa. Nesse mês aqui, você pode ter o Nissan March 1.0 2017. O mais ágil da categoria, com uma pequena entrada de R$ 7.900 e parcelas de apenas R$ 699. Aproveite e passe numa concessionária e conheça também o lançamento do ano. Qual? É o Nissan Kicks, o SUV mais desejado. Ele traz o melhor da tecnologia japonesa inspirado nas cidades brasileiras, com painel intuitivo e multifuncional, central multimídia e câmera 360 graus. Ele oferece um jeito eficiente e fácil de se mover pelas ruas. Ele tem um design super arrojado. Ele tem bancos com tecnologia zero gravity e até 3 opções de cores internas com acabamento premium e uma série de cores externas. Vou dizer uma coisa para vocês, esse carro é realmente incrível. Vai na minha, vai lá na concessionária e faça um test drive. Quem testa, compra Nissan. E pedestre, use sua faixa. É Nissan, Dodozito. Boa, Nissan. É o seguinte, hein? Lembrando mais uma vez, os ouvintes que entraram aqui no ar, né? E dizendo que o consórcio Honda é fácil, barato e sem juros. Ganha aquele par de ingressos para participar do programa que vai ser realizado ao vivaço lá no banco Honda Hall, dia 5 de dezembro, com tudo incluso, entrada, comida, bebida, além de um lindo kit da Honda, tá bom? Mas tem que entrar no ar dizendo que o consórcio Honda é fácil, barato e sem juros, tá bom? Para poder garantir. Vamos ao último ouvinte? Bora! 3284-7097, ouvinte entrando no ar, Azul Botocó. Você já foi, né? Banda Brasil, né? Já foi. Alô? Alô? Quem fala? Rodrigo. Ô, Rodrigo, tudo bom? Consegui, paralho! Rodrigo do quê, o nome completo? Rodrigo Bonanome. Hã? Como? Bonanome. Ainda bem Bonanome. Que o não está aqui pra fazer Bonanome. A piada horrível. Que isso? Você dá risada toda hora. Desculpa, pensei ao... Pô. Quantos anos você tem, meu velho? 30. 3.0. E o bairro, qual é? Bairro Valparaíso. Vamos lá, Benjamin. Valparaíso. Valparaíso. Pô, Valparaíso tem fora do Brasil ali. Como é que não, chama? Como assim fora do Brasil? É verdade. Pô, tem um Valparaíso também. Pura, qual que é o nome? Aqui na América Pura. Do Sul. Não sei. É Valparaíso? No Acre. Valparaíso? Não, tá fora do Brasil, no Acre. Não, o Acre é Brasil. Não. Vamos te bater, velho. Cara, peraí, eu vou lembrar de Valparaíso, sim. É que tem um monte, rapaz. É o que eu não conheço. Mas é Vila Valparaíso ou não? É, Vila Valparaíso. É bairro. Bairro só, né? Não, Valparaíso. Não tem o Vila. Ó, oh, meu amigo Panamá me falou, nossa, como o Benji é burro, é no Chile. No Chile? Eu sou burro, não, eu falei que é fora do Brasil. Fora do país, é fora do país. É, mas ele falou, bom, você deveria saber. E tem um em Santo André. Ô, garoto, fechou. Não, mas eu queria lembrar o do... Eu não sou burro, não, mas esse teu amigo vai pra casa do cacete. Que isso? Olha que ele vai dar uma cabeçada em você. Eu sabia que era em algum lugar aqui da América do Sul, não lembrava onde era. Nossa senhora. Como é o nome do cara? É o... Qual o nome da Honda? Rodrigo, aí, o time. Sobrenome já fala, né, Dodô? É nós. Nós quem? Palestra, cara. Palestra. Ah, isso. Ah, é Verdão. Líder. Verdão, vovó, Verdão. Sigo líder. Verdade. É nóis, pô. E aí, Rodrigo, os antes estão tudo doido aí, achando que nós vamos perder o título pro Santos, pro Flamengo. O que você acha? Pergunta pra ele do prato depois. Pô, a sardinhada tá viajando. Não é? Arruma nada. Pergunta pra ele, vovó. Como é que é o nome? É Rodrigo. O Rodrigo. Norberto. Rodrigo Norberto. Rodrigo, velho. Fecha a perna. Pona. Pona. Põe fala o aí, ano querido. Que vem, põe o... Ah, é o ano que vem, virou o ano. É, vai, pergunta. Quem que você coloca como goleiro, Rodrigo? Foi a discussão. 123 pessoas votaram no Twitter da avó, 85% pro Fernando Prato votar. Ah, não tem jeito. No Prato. Mas é aquele monte de viuvinha, velho. Que viuvinha? Você tá falando de viuvinha? Viuvinha do Praz, velho. Mas por que viuvinha do Praz? Deixa o Jailson jogar, mano. O maluco tá matando a pau aí, velho. Vocês são mó ingratos, velho. Qual que é o ânimo do cara? Deixa o cara jogar então aquela tristeza. Não, não, muito pelo contrário. Se você parar pra analisar, tudo que eu digo aqui tá sendo coerente. Porque eu não defendo a permanência aí de maneira incontestável do Cássio. E o Cássio também é ídolo, velho. Ganhou títulos, não, aí foi protagonista. Você tá indo no seu raciocínio. Eu sou coerente, velho. Eu acho que o outro tá melhor. Continua jogando quem tá melhor. E outro, Cássio nem machucado e tá, outra, né? Domênico, o negócio é o seguinte. Uma coisa é jogador de linha, velho. Você ceder o espaço pro cara voltar... Porque você fala, velho, é a ordem natural dos fatos. Agora, goleiro, o cara só vai ter uma continuidade quando o outro se lesionar. É difícil um goleiro sair por deficiência técnica. É muito raro isso acontecer. Então, cara, o Jailson, até com relação à motivação dele, eu acho que se o Cuca for inteligente, ele não fica bancando. Ele até pode ter a predileção dele pelo Fernando Praz e achar que o Praz aí o ano que vem pode ser titular. Mas ele não pode falar em momento algum isso da... Ele não pode falar isso aí muito. Não falou, nós que não. Porque nós todos que estamos comentando aqui. Não, então, mas o Carilli, quando o treinador do Corinthians, aí o antigo, ele declarou inúmeras oportunidades, falou: a partir do momento que o Cássio pisar em campo e estiver apto, é ele que volta pro gol. Isso aí desmotiva o cara que tá jogando. Desmotiva o cara que tá jogando. Qual que é a motivação do Jailson entrar falando, velho, daqui a pouco eu vou perder meu posto? O Jailton é muito querido pelo elenco desde antes. Sim, como o Praça também é. Não é, mas é que o Jailton é aquele. É o Marcão. Jailson. Ele é o Marcão Negro, viu? Todo mundo diz isso lá. Ele é carismático, fala engraçado. Sim, mas o Praça também é, vovó. Não, não tem como negar. Só tô dizendo que ele dentro do... Mas aí cada um tem uma predileção por um ou pro outro, né? Não tem a dúvida disso, né, Rodrigo? O que é predileção? De gostar demais de um ou do outro, ué. Né? Eu acho que o Praça também tem mais... Ele segura mais a... Quando tiver em momento de pressão, assim, eu acho que ele... Sem contar... Ó, crise, hein? Crise no Palmeiras, né? Sem contar que... Que crise, cara? Crise, arrachou ele, né? Que isso aí. Eu queria estar sempre assim nessa crise, juro por Deus. Nossa, mas eu queria estar toda hora nessa crise. Viu, azedo? Queria estar toda hora assim nessa crise desgraçada que nós estamos. Ganhando títulos. É, faltando 4 rodadas pra ganhar o campeonato, 6 pontos lá. É, nossa. É. É campeão em cima do Chapecoense. É, tomara, né, Rodrigo? Será que vai ser mesmo, hein? Quanto que vai ser o jogo lá contra o Atlético? Vamos lá. Atlético? É, o Atlético Mineiro, o próximo jogo é agora. Você acha que o Palmeiras ganha do Atlético lá? 2x1 Palmeiras. Caramba, é um jogo difícil esse aí, hein? Ah, jogo mas difícil, hein? O Atlético também tá... tá meio vai e vem também, não tá aquelas coisas também, não. Olha, eu tenho uma denúncia no ar aqui. Ah, lá vai você me encher a minha paciência. O Palmeiras... Não tem denúncia, não tem tempo. Comprou o final do campeonato. Não temos denúncia. Peraí, só explicar, peraí. Você vai ser expulso. Não, eu sei, não. Então, mas se não for verdade, você me expulsa. Você vai ser expulso porque eu sei que é brincadeira tua aí. Não. É, o Benjamin Palmeiras aí. Comprou o Johan pro Johan jogar mal contra o Palmeiras pela Chapecoense. E o Palmeiras ser campeão nesse jogo. A denúncia que eu faço. Aí, Acetão. É evidente que você falou besteira. Não é? Então toma um cartão vermelho pra você aí. Ainda bem que o programa... Ainda bem que o programa... Ele não tem mais uma hora. Porque ele foi expulso duas vezes no meu... Se fosse três, pedia musiquinha. Rodrigo, manda teu abraço pra quem você quiser, meu velho. Vou dar um abraço pra rapaziada lá da CNPH, lá onde eu trabalho. O rapaziada do grupo também do... Do joguinho lá, do Cartola. Do Cartola? É, há 10 anos atrás. E também mandar um abraço pro palmeirense, pro Rato, aquele pederasta safado. E rapaziada do Jaú, lá do Jardim Miriam também. O Ben já deve conhecer também, né? Ele é rodado. Rodado. Seu que eu não conheço. Já passou muito. Meu, manda e o Oswaldinho, hein? Lá pro Eric, tá em Cutia lá também. Boa. Mandar uma moela pra minha mulher, pra minha esposa. Boa. Stephanie Mona. Tô casado com a princesa. Tá bom, Rodrigo. Obrigado aí pela sua ligação. Falou, xereque. E é nóis. Valeu? Falou, abraço pra vocês aí, hein? Abraço, valeu. É valeu, campeão, fera. Obrigado. Valeu. Valeu, Rodrigo. Um abraço. Falou, xereque. É nóis. Tchau. É, esse é o Estádio 97, mas antes, né, o Benjamin também tem um recado importante aqui de BV Financeira. Fala de BV, Beijinha. Vai. Olha só, amigão. Você precisa de uma solução prática pra realizar seus planos? Então presta atenção. O crédito consignado da BV Financeira traz mais facilidade e menos burocracia. Então, se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BV Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, presta atenção, hein? O crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. E olha, Dodô, são taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora. É só ligar 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É BV! É BV, isso aí. Boa, Beijinha. Chegamos ao final de mais uma edição do Estádio 97. Ô, Vitor. O Vitor, que é o estranho ninho. Quero agradecer a sua participação hoje aqui. Tá bom, Vitor? Quer mandar abraço também? Fica à vontade. Vamos lá. Prazer, hein, Vitor? É nóis, mano. Opa, rapaz. É, um beijo pra minha mãe, meu Cristiane, pai, que tá ouvindo. Meu pai, motorista da Cuba, o Nelson. Meu irmão que veio com o meu irmão, o Matheus, também deve estar acompanhando lá. Meu primo ali que veio. Meu primo, o Marcos. Teu primo que tá aí fora? Isso, o Marcos veio me acompanhando aí. Tava me assediando lá fora. É mesmo? Eita. Eita. A esposa dele tá ouvindo. Eita. Não tem problema, não tem ciúme. Pro Fábio, meu primo também. O Enzo, Thiago, Fabiano, que trabalhou comigo. Rodrigo e Renan da Fatec. Cleiton da Fatec. O Léo Leal. Meu tio Nar também, motorista da Cuba. A Ada, o Joe e a Vanessa, esposa do Marcão. Boa, Vitor. Obrigado aí. Um grande abraço. Obrigado pela participação, tá bom? Obrigado, Domé. É isso aí. Valeu, fera. Obrigado. Chupa Zedão. Deixa eu só mandar um salve rapidinho aqui também, Dudu. Pode, manda aí, mano. Manda um abraço aqui pro Eduardo aí da K2, aí pro filho dele, o Nicolas aí, corintianos roxos aí. Tamo junto, hein? Fala, ô Benjinha, fala aí. Parabéns lá pro Big do Rapa da Godoy, que vai rolar a maior festa hoje. Hoje? Hoje lá no Capão, o bicho vai rolar show. Vamos lá, Benjamin, vamos lá. Tamo indo pra lá, maior festança. Aí, Big, parabéns, velho. Olha só lembrando aqui, você vai falar já, só lembrando aqui, quem levou o boné? Vista Aérea, ligue 3031-2288 ou 3031-7288, foi o Clériston Gama, quem levou a camiseta Estádio 97. Presente de Fit Camisetas, ligue 2985-8840 ou acesse fitcamisetas.com.br. Fit, o parceiro do seu evento, foi o Rodrigo Bonanome. Os dois têm 3 dias úteis para passarem na Avenida Paulista, 1439, nono andar, e trazendo os seus documentos, vão retirar aí os seus kits. Fala aí, ô Rudy. Domênico, Luciano Huck. Luciano. Eu vou fazer um merchan pro meu amigo. Sábado agora, ele vai estar em Itatiba pela primeira vez, 9:30 da noite.